Canta a música do Papai Noel de Agosto no Gás. Papai Noel de Agosto ou no Gás. Tão barato que dá gosto comprar. Que porra é essa? E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e comigo aqui pela última vez nessa temporada, Caio Corraine. Ho, ho, ho, lá, personas! Muito bom, excelente. Caio. Quanto tempo você pensou pra fazer isso? Você fez agora? 2 segundos. Eu acabei de fazer. Porque isso, eu tinha duas alternativas de entrada. Tentar imitar um Papai Noel ou ficar quieto. E aí vocês falarem, Caio, Caio. Aí eu ia falar, ah, eu tô imitando uma rena. Mas aí eu achei que essa funcionava melhor. É bem melhor, cara, bem melhor. Acredite. E você já ouviu a voz dele aqui, o magnânimo Rafael Mafra. Feliz Natal, pessoal. Já estou com saudades. Esse é o nosso episódio especial de Natal, o nosso episódio que encerra a temporada. Eu tô há 3 semanas preocupadíssimo com ele, porque, tipo, putz, a gente tem muitas ideias, tem muitas coisas pra gente fazer nesse episódio e tal. E aí hoje, cara, é como o trabalho de Papai Noel, que, tipo, em 24 horas ele entrega todos os presentes. Hoje, tipo, tudo se organizou na minha cabeça e eu fiz essa pauta incrível que a gente vai fazer aqui. Ó. Um milagre de Natal. É, como todos os anos. É, talvez você estivesse estrelando um filme de Natal e aí por isso que tudo se resolveu na última hora. Ele veio como um panetone que você ganha do banco. Então eu quero ir direto ao assunto. Esse é o nosso especial de Natal, mas ele também é o nosso especial de fim de ano. A gente fala do Natal, sim, porque Natal é mais simbólico, mas ele também é o nosso especial de fim de ano. Ele também fala de Réveillon, né? Ele também fala do Ano Novo. Quando eu era criança, eu achava que Ano Novo era uma palavra só. Muito bom. E já que a gente vai falar do Ano Novo, a melhor coisa pra gente falar do Ano Novo é a gente se livrar do Ano Velho, né? Sim. E esse Ano Velho é 2018. Existe uma tradição brasileira que é a retrospectiva. Então, antes de começar o Ano Novo, né, a gente olha pro Ano Velho pra aprender com a nossa própria experiência e tudo mais. 2018 teve coisa pra caramba, teve Copa, teve eleições, foi um ano muito tenso. E a gente tem aqui, Caio Corraine. O quê, Guga? Um dos maiores profissionais de retrospectiva da podosfera brasileira, se não o maior. Olha, eu acho que a gente pode constatar isso sim. Não é? Então, por isso desde já, instituindo essa tradição, eu pergunto. Rafael! Sim? O que mais aconteceu no ano de 2018? Tô muito feliz que esse momento chegou, porque eu fiz uma retrospectiva dos fatos mais importantes que aconteceram em cada mês. Ok. Eu tô esperando muito o que acontece na, sei lá, na Câmara dos Vereadores de Campinas agora. Se for importante, vai aparecer aqui. Ô, Campinas. Ô, Campinas. Um abraço. Em janeiro de 2018, o casal de comissários de bordo, Paula Ruiz, de 39 anos, e Carlos Elorriga, de 41, trabalhavam em um voo no Chile que levava o Papa Francisco. Eles pediram a bênção do pontífice ao casamento que seria celebrado no religioso em breve. E o Papa foi além e disse: vocês querem que eu faça o casamento de vocês aqui e agora? Caraca! E ele presidiu o casamento no avião. E aí eles se casaram no avião. E o que é mais importante, o porta-voz do Vaticano afirmou que a cerimônia é válida. Caraca, isso é tipo casar com Elvis pra quem é religioso, né? Não é um ponto alto na vida? Foi isso que eu tentei falar. É isso. Começando já perdendo ouvintes já em janeiro, digamos que o Papa é o Elvis do catolicismo. Posso continuar? Por favor, antes que eu fale qualquer mais besteira. Fevereiro de 2018, sofás elétricos são a nova coqueluche das salas de estar. Tá de sacanagem. É, cara, eu pesquisei sofás e vi muitos catálogos por aí com sofás elétricos a preços módicos e muito bem decorados. E eles invadiram as salas de estar de todo o Brasil. É mesmo? Mas é. Por que eles são elétricos? Eles têm Wi-Fi? Não, eles são elétricos pra abrir o pezinho de baixo, assim. Você aperta um botão e ele vai fazendo... Ah, entendi. Legal. É legal mesmo. Legal, né? Março de 2018. Uma pessoa comprou uma torradeira azul claro pela internet e veio com o botão de abaixar os pães quebrada. Essa pessoa considerou esse produto como de péssima qualidade. É só isso? É. Porra, cara. Péssima qualidade, imagina como esse cara se sentiu mal. Ele foi lá fazer um review. Pra ele foi muito importante. Eu acho que uma torradeira azul claro é algo a se desconfiar de qualquer jeito. Já tinha ali uma dica de que não vai ser muito bom. Ah, só queria dizer que se fosse uma sanduicheira... É, por R$2. Abril. Três filhotes de urso foram encontrados pelas autoridades búlgaras e resgatados no Dancing Bear Park, perto de Belitsa, na Bulgária. Os filhotes, que tinham na época cerca de 3 meses de idade, serão realocados para um abrigo de ursos órfãos na Grécia. Cara, a gente mora muito no mundo, tipo, de mentira, né? Porque essa frase, ela nunca foi dita em voz alta, em nenhuma língua. Talvez em grego. Cara, sei lá, velho. Cara, essa é a profissão que eu queria ter. O que, que você faz? Ah, eu sou responsável por um abrigo de ursos órfãos. Oh, é isso, cara. É, it's all fun and games até que um rasga sua cara, né? Mas isso é parte da vida, né? De cuidar de ursos órfãos. Uhum. Bom, deixa eu continuar. Maio. No programa Bom Dia São Paulo, uma reportagem mostrou o porquê do sucesso da pizza em São Paulo. Da pizza em geral, assim? Tipo, por que que paulistano gosta de pizza? Sim, exatamente. Era sobre isso a reportagem. Eu assisti a reportagem e o motivo é porque pizza é muito gostoso. Você não pode negar que tá certo. É, o importante da reportagem jornalística é mostrar a verdade, né? Uhum. E a verdade foi mostrada. Sim. Agora, em junho, em Americana, São Paulo, um motociclista desviou de uma capivara e sofreu um acidente. A capivara não foi culpada civilmente, mas continuou com uma cara de desconfiada. Ela passa bem? O homem e o animal passam bem e descansam com a família. Só que a família da capivara é mais legal. É, eu acho que ficou tudo bem. Em julho de 2018, a Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria número 46, de 11 de abril de 2018, e tendo em vista o disposto no artigo 2º do Decreto número 1387, de 7 de fevereiro de 1985, resolveu autorizar o afastamento do país do seu diretor de promoção internacional para acompanhar o senhor ministro de Estado da Cultura nas atividades de divulgação de Niterói como cidade do audiovisual, junto com aos estúdios e agências de talentos de Los Angeles. Cara, isso mudou tudo. Mudou tudo. Eu fiquei pensando se eles não estavam buscando com isso o verdadeiro senhor Los Angeles. Um abraço pra Niterói. Um abraço. Los Angeles. Um abraço pra Los Angeles, pros ouvintes de Los Angeles. Niterói mudou depois disso. Mudou. É uma nova Niterói. Em agosto de 2018, o Jota Quest lançou o single com uma música composta por Alexandre Carlo, com inspiração em verso de Mário Quintana. É mesmo? É. E é reggae? Bom, ela é uma música que foge à consagrada fórmula de compor músicas do Jota Quest, porque o compositor não é o Rogério Flauzino, então tem rimas. Aham. Isso é o mais chocante, é por isso que entrou na retrospectiva. O Alexandre Carlo é o vocalista do Natiruts. Sim, olha lá. Muito bem, exatamente. Por isso que eu perguntei se é reggae. Fala sobre surf no Lago Paranoá. Fala sobre liberdade pra dentro da cabeça. Fala sobre o beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Fala sobre deixar o menino jogar. Morrer de amor. Eu conheço muitas músicas do Natiruts, eu acabei de constatar isso. Parabéns. Ok, continuando a retrospectiva, setembro de 2018. O Perth Sport Club ganhou de 2-1 do Cockburn Sport Club. Olha que nome maravilhoso, Cockburn. Cockburn. O queima-galo. Ficou a um passinho de ser Cockblock Sport Club, né? É um clássico australiano, né? É um clássico australiano. Eu acho que Cockburn é uma mistura do Atlético Mineiro com o Botafogo. Cockburn. Parabéns, Rafael. Caramba, cara, como você desenvolveu esse seu talento esse ano, hein? Se tem uma boa notícia esse ano é que você desenvolveu um talento fenomenal. É, muito obrigado. Só para registrar, os gols do Perth foram marcados por Nicolas Ambrogio e Matt Milekovic. Uhum. E o gol do Cockburn foi de Chris Thackeray. Essa é a única notícia de esportes que a gente teve em 2018? É a mais relevante? É a mais relevante. Ok. Agora, em outubro de 2018, vocês vão lembrar, como faz pouco tempo, vocês vão lembrar que Vênus passou a ser o regente do signo de Libra. Aham, eu lembro. Sim. Aí Vênus, retrógrado, pode ser frustrante porque você não se sente você mesmo. E o que é pior, você fica enjoado das suas coisas favoritas, como amor, compras e o seu próprio reflexo. Ah, então é por isso? É por isso, é por isso. Ah, putz, eu tava aqui preocupado. Mas quando Vênus tá retrógrado, é um tempo crucial, embora importante. Porque você aprende um monte de coisas sobre si mesmo e seus limites, o que é muito valioso pra você. E mais, você aprende um pouco mais sobre dinheiro. E, em outubro de 2018, isso foi relevante para 1/12 da população do planeta. Uhum. É, eu sei porque outubro foi meu aniversário e eu aprendi muito sobre limites. Ah, olha, limite do cartão, limite da bebida no aniversário. Ah, limite da tequila, é, pois é. Legal. Limite do chão, né, porque do chão não passa. Pô, limite do carboidrato, eu aprendi vários limites. Em novembro de 2018, foi lançado o picolé de Sete Belo. Sério? Sério. Putz, eu tava aí em outubro, cara. E não dá pra alguém trazer uns picolé numa viagem. É verdade, é. Será que se você colocar dentro de um isoporzão, será que não rola? Ah, rola, né? Mas aí vira um problema, porque você tem que explicar por que você tá trazendo um picolé. De Sete Belo. Um picolé, aquele isoporzaço. Aí é só falar, porra, cara, é de Sete Belo, caralho. Aí, ah, beleza, então. Sir, yes, sir. É, abre a porta, te coloca na primeira classe, por favor. Aí você fala, porra, cara, será que não tinha como você quebrar essa pra mim? Aperta aqui a minha mão. Aí você aperta a mão do cara e passa um papel, assim. Aí o cara vai olhar achando que é dinheiro, é uma carta do baralho de 7 de ouros. Nossa, que piada burocrática, Rafael. É, né? Ué, é o 7 Belo, porra. Pois é, o picolé de 7 Belo foi lançado, é um picolé da Arcor, do Brasil, lançado em co-brand com a Los Los, e tem o sabor de framboesa, da famosa bala. Uhum. Ele foi desenvolvido após pesquisas que identificaram a aceitação do consumo, eu não sei porque elas foram necessárias, e eles resultaram numa mini paleta de 65 gramas. Tudo bem, estou no aguardo do picolé de 7 Belo de massa verde. Boa, eu já tenho motivo para voltar pro Brasil. Isso, e eu tô no aguardo do picolé de caramelo em baré. E em dezembro? Por fim, em dezembro de 2018, exatamente no dia 3 de dezembro de 2018, Ozzy Osbourne completou 70 anos, contrariando todas as previsões de, sei lá, 58 pra cá. Eu tenho uma teoria de que, na verdade, você já assistiu aquele filme Morto Muito Louco? Uhum. Sim. Ele tá morto, mas, cara, os anos 80, né? Os outros caras ficam andando por aí com o cadáver dele, fazendo ele como se ele fosse um bonecão, assim, marionete, pra ele parecer vivo, porque eles não podem se dar mal. Sim. E eu tenho uma teoria de que é isso, cara. O Ozzy morreu faz algum tempo já e ele é um morto muito louco. Faz sentido. Só que como ele é o príncipe das trevas, tem um feitiço que rolou aí, sabe? Que mantém ele vivo. Sei. Ah, então não são só umas pessoas controlando, puxando a mão dele com cordinha. Não, é um lance mágico, entendeu? Eu acho que foi isso, né? Ele fez um pacto aí com o capeta, né? Com o gerente Guimarães. Com o Deus Lagarto? Deus Lagarto. Deus Lagarto. Deus Lagarto, que bosta. Com cabrunco? O mocinho ali de baixo. O vassoura de bruxa. O farofa doce. O baby toque do inferno. O juro de maldição. O corote azul. O cara que arranha um violão e comprou um ukulele. O deus da Mesopotâmia. O Double U. Ah, foi mal. Tá ansioso. O Double U. Agora eu lembrei. Ai, meu Deus. O repórter na chuva. O carnaval em Curitiba. Eu abri a lista de nomes do capeta da nossa Google Wiki E tô lembrando de uns montes aqui, tipo Canídia. O Estraga Suruba. O Canta Junto. O Macaco de Asa. O Halloween de Apartamento. O restinho de comida molhada no ralo. Ah! O Espirro de Grilo. O Tridente de Plástico. O Suflé Esbranquiçado. O Febre do Rato. O Chocolate Sensação Duro. Nesse ano, Caio e Rafael, sabe quem vai ficar pra trás? Quem? Papai Noel. Quem vai encher vocês de presentes esse ano é o PicPay, cara. Por quê? Toda semana aqui, eu não sei se eu já falei, mas a gente tem o grupo secreto. Onde tem conteúdo exclusivo todos os dias. Acho que eu nunca falei isso aqui. Acho que não. Eu sei. Eu devia ter falado faz tempo, né? Mais de 100 programas. Sim. Mas pelo menos foi bom que você guardou pro episódio de Natal, né? Afinal de contas, é uma surpresa pra todo mundo. Exato, mais importante. Mas todo programa eu falo que o PicPay dá até 10 reais de cashback pra quem assina o grupo secreto do Google Cash. Isso eu sempre falo, não falo? Sim. Ou seja, todo programa aqui, tá aqui o PicPay te dando 10 mangos aqui quando você assina o Google Cash. E quem faz isso não sou eu, cara. É o PicPay. É o PicPay que te dá esse cashback. Já é legal demais, não é? Muito legal. Então, olha só o sacão de presentes do PicPay pra esse Natal. Quem ainda não é usuário do PicPay, agora é a hora de baixar o aplicativo e criar a sua conta. Porque o PicPay tá dando até 30 reais de cashback pros novos usuários. 30 reais, cara! Não, aí o gerente ficou literalmente maluco. É, ninguém te dá 30 reais. Pois é, só se, a não ser que você seja um ser mágico que mora no Polo Norte, né? Sim. Então, por isso que eu tô falando. Aí você vai dizer assim, tá, beleza. Só que, pô, eu já sou usuário do PicPay, né? Porque boa parte dos nossos ouvintes já são usuários do PicPay e esses 30 reais são pra novos usuários. Mas quem já é usuário do PicPay também vai ganhar uma parada. Porque se você é usuário do PicPay e você ainda não assinou o Google Cash, a hora é agora também, porque o PicPay vai dar até 15 reais de cashback para quem assinar o plano de 15 reais. Você sabe qual que aconteceu aqui? Eu tô um pouco confuso. Porque o plano custa 15 pratas, certo? Certo. Aham. E o PicPay tá dando quanto de volta? 15 reais. 15 reais. Ou seja, ele tá te dando a assinatura do Grupo Secreto de graça. Putz, só vai lá e assina e ouve tudo. Caraca! Não é? Porque ele vai te devolver até 15 reais na sua conta lá, na sua carteira do PicPay. Ok, isso foi impressionante. Já foi impressionante. Primeiro eu tenho os 30 reais para os usuários, 15 reais para quem assinar o Google Cash, e aí você fala assim, ah, tá bom, mas eu já sou assinante do Google Cash, eu vou ganhar o quê? Sim. Vou ganhar nada? Claro que não, cara. Se ele tá deixando o Papai Noel para trás, é porque ele não esquece de ninguém, sacou? Mesmo quem já é usuário do PicPay vai ganhar o seguinte... 5% de cashback em até 10 compras na máquina Cielo durante o mês de dezembro. Ou seja, você pode 10 vezes, você pode ir lá, comprar alguma coisa, pagar na máquina Cielo, você vai ganhar 5% de cashback de volta. Caralho. Poxa, pra quem vai fazer as compras de Natal, ainda deixou agora e tal, mano, é muito bom. É o momento. Então, assim, e aí você fala assim, pô, mas eu posso combinar tudo? Pode, eu posso usar duas das promoções? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Papai Noel, cara, você se deu mal nessa. Que o PicPay passou na sua frente, animal. Então, assim, dá pra combinar as coisas. Tem algumas condições, você tem que cumprir, não é assim, tipo, não é tudo infinito, né? Também não é desse jeito, não é mágico. Né? Vou passar uma casa na maquininha Cielo. É, não é assim. Tem algumas condições, mas todas essas condições, elas estão num site muito fácil, gugacast.com/PicPayNoel. Parabéns. Acesse esse endereço. Lá tem todas as condições explicadas direitinho, tem os links, e aí você vê como você pode participar de todas essas promoções e maximizar os seus presentões do PicPay. Tudo vale só até 31 de dezembro de 2018, então eu recomendo que você vá lá agora. Vai lá, baixa o PicPay, assina o Google Cash, faz compra na máquina Cielo, que você vai ganhar um monte de coisa. E eu quero agradecer aqui, de coração, o PicPay por esse apoio que ele dá pra gente o ano inteiro e a outros podcasts por aí. PicPay, você é um unicórniozão de açúcar, cara. Acessa lá, gugacast.com/PicPayNoel. É o uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Dissecando músicas para vocês. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Com o Rafa e o Guga. Com o Rafa e o Guga. Eu odeio o meu trabalho. Yeah! Caio, Rafael, vocês sabem que a música mais emblemática do Natal é Jingle Bells. Eu ia falar da Simone, mas essa serve também. Jingle Bells, claro. Antes de existir a música da Simone, a música mais emblemática do Natal era Jingle Bells. Ok. Jingle Bells é uma música que fala sobre andar de trenó. Não sei se vocês já sacaram isso. Eu nunca parei pra pensar. Pois é. E existe uma tradução pro português de Jingle Bells, uma versão, e ela não fala nada sobre andar de trenó. Também pudera, né? Não vou cantar, mas eu vou ler ela aqui pra vocês. A gente pode ter a música da leitura dramática de poesias? Por favor. Você tá falando... Não, agora vai juntar tudo, né? Mas isso é tipo ceia de Natal, né? Tem tudo misturado. Exatamente. Tem comida doce, comida salgada. É. Tem peru, tem tender. Tem um monte de prato principal numa mesma refeição. É o único dia que pode ser. É, maravilhoso. Bate o sino, pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Cara, primeiro que, por que diabos em Belém, cara? Belém tá um calor, caralho, né? Eu entendo aqui o Padre Marcelo dos anos 40 que resolveu fazer uma versão de igreja da música. Ok, beleza. Mas, cara, por que em Belém? Não seria melhor se fosse Bate o sino, pequenino, sino de Brasília? Que é o horário oficial da cidade, do país. É, tem razão. Belém vai estar um puta calor, ninguém vai estar pensando em Natal, a galera vai estar comendo açaí. Outra coisa, o sino é pequenino. Ele tá querendo dizer aqui, eu já falei que esse sino é um sino de trenó, mas ele tá querendo fazer você entender aqui que esse é o sino da igreja. E, cara, igreja nenhuma tem sino pequenino. Igreja gosta de ter sino grandão, cara. É, até é um sino do tamanho de um Fusca. Porque a cidade inteira tem que ouvir. Opa! Né? Podia ter um Fuscão, né? Um Fusca com badalo dentro. Então é bizarro que seja um sino pequenino, porque isso não tem nada a ver com o que normalmente acontece. Aí beleza, aí fala, já nasceu Deus menino para nosso bem. Cara, a gente tá em 2018, essa versão deve ser de 1940 depois de Cristo. A gente sabe que meio que ele já nasceu, né? Sim. Faz 1940 anos. Exato. Que não é pouco. Beleza, tudo bem. Aí ele continua. Paz na terra pede o sino. Cara, sério? Sino? O sino pede paz na terra? É, sino é irritante, né, cara? Ele não pede nada. E assim, dependendo do sino, ele não pede paz, ele pede justamente o contrário, porque quando vai começar uma luta de boxe, eles tocam o quê? Um sino. Exato. Pém, pém, pém. Aí ele não tá pedindo paz, ele tá pedindo briguem. Esse sino, que não é pequenino, e que beleza, ele pode ser em Belém, ele, a única coisa que ele pede é que você levante e vá pra missa. Ou que ele te avisa que é 7 horas da noite. Aham, exato. Então, peraí, até agora a gente tem uma nova versão da música, que é Bate o sino do tamanho de um Fusca, sino de Brasília. Nasceu Deus menino há 1940 anos, para o nosso bem. Okay. Comece o terceiro round, pede o sino, alegre a cantar. É isso? Aham. Uh-huh. Ok, vai anotando aí, Rafael. E aí ele fala, abençoe Deus menino, este nosso lar. Cara, é o aniversário do cara. Você vai lá pedir favor? É um puta vacilo, vai. Na boa. Tô imaginando Jesus assim sentado, tipo igual o Poderoso Chefão, tá ligado? É. Casamento da minha filha. Você vai pedir um favor. O porra, que eu fiz pra ser tratado com tanto desrespeito? Porra, leva mirra pro cara. Caraca, o que, que é mirra, né, gente? Sei lá, mas aparentemente ele gosta, leva lá, mirra. Ou se você estiver bem, leva ouro, mas não vai pedir favor pro cara nesse momento, né? Aí ele continua. Hoje a noite é bela, vamos eu e ela, juntos à capela, felizes a rezar. Cara, o normal é você rezar quando você chega na capela. O cara, é verdade. O cara tá acelerando aqui, animal a parada. Quando ele chegar lá, não vai ter mais o que fazer. se for só duas pessoas, pode ser considerado procissão? Cara, não interessa, ele tá indo pra capela pra rezar na capela, então ele devia segurar a onda no caminho. Até porque, cara, essa noite não é bela, é uma noite de dezembro em Belém. Vai estar um calor fudido. Nossa, muito calor, socorro. Antes de você ir adiante, tem uma coisa aqui que eu acho que merece uma reflexão. Uhum. Ele fala assim, hoje a noite é bela, vamos eu e ela. Uhum. O ela é um pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Uhum. Um pronome tônico. Uhum. Ele é usado depois para substituir uma palavra que veio antes. E qual é a palavra que veio antes de juntos eu e ela? A noite. A noite. Então ele tá indo com a noite para a capela, feliz a rezar. Parabéns, Rafael. Parabéns pela análise sintática, pegadinha de vestibular, aqui nesse programa especial de Natal. Sim. Um abraço para todo mundo que vai fazer o Enem. Pô, e todo mundo que vai fazer. Se essa frase caiu no seu vestibular, pode contestar a pergunta, cara. Que o professor não tava ligado disso aí, não. Ele vai falar que é o Eulírico, que é a esposa dele. Um abraço pro Eulírico. Teve uma vez que eu tava estudando pra concurso, e aí eu tava num cursinho, né? E aí o professor tava lá... Um abraço pro Eulírico. foi mal. E aí o professor tava dando uma aula de interpretação de texto, que cai em concurso, né? E aí a gente tava com aquela música do Caetano Veloso. Às vezes no silêncio da noite, sabe? Sim. E aí ele tava falando assim, ele obviamente aqui está falando de uma mulher, pelo quem ele é apaixonado e tal. Aí eu falei, professor, a gente não pode inferir isso daí, não. Ele falou, não, mas é o natural, não sei o quê. Eu falei, não, que é natural, tudo bem. Mas isso aqui é um concurso e não dá pra inferir isso aí, não. Ele pode estar falando da geladeira dele. Aí o professor riu assim, tipo, não, tá, beleza, deixa eu continuar aqui. Eu falei, não, professor, é sério. E era uma dúvida séria mesmo. Eu falei, se isso cair na prova e tiver escrito que tá inferido que é uma mulher, a resposta correta é falso. E não dá pra inferir. Sim, isso. Não dá. Pode ser a geladeira dele. Aí o professor leu, aí ele parou, ele leu a letra toda assim. Aí ele, é mesmo, eu acho que você tá certo. E se cair isso na prova, marca falso e... E se eles disserem que tá errado, a gente pede anulação da questão. Falei, isso aí. Um abraço pra geladeira. Um abraço pro Caetano Veloso. Imagina. Ei, Leblon. Imagina se cai Caetano Veloso no concurso, aí você erra a questão, entra com recurso, e aí a resposta da banca vem assim, mas você é muito burro. Eu odeio gente burra. Meu Deus. Que loucura. Que loucura. Você fala burrice. Eu não consigo gravar o que você falou. Você fala de um jeito muito burro. Se a banca respondesse isso, ela teria ganhado. Sim. FQ. Bom, agora que a gente matou a minha análise musical que eu tava fazendo aqui. A culpa é do Milton Neves e do Caetano Veloso. Eu quero acabar... Cara, que dupla, hein? Duplas que gostaríamos de ver. Eu vou pular o último verso aqui, que eu não ia falar nada tão engraçado quanto isso. Eu vou dizer o seguinte. Não tem nada errado em fazer a versão que você quiser pra música. Porque um dia, nos anos 80, alguém, um herói anônimo, criou a versão de Atirei o Pau no Gato pra música do Pink Floyd. Vocês já ouviram? Sim, sim. Não é? Atirei o pau no gato. Parararão, pam, pam, pararão, pam, pam. Mas o gato não morreu. E tem a parte incrível que é: ei, Chica, deixa o gato em paz. Muito bom. Que inclusive é literal, né? Porque é Leave the Kids Alone. Deixa o gato em paz, tá muito próximo. E conclui com não vamos mexer com o gato, que ele é um bom rapaz. Ele é um bom rapaz. Que é excelente também. Se a gente pode fazer isso com a música do Pink Floyd, e o Padre Marcelo dos anos 40, ele pode fazer a versão que ele quiser pra música que ele quiser, tudo pode, e a gente não vai ficar aqui questionando a escolha deles. Mas como eu falei, essa música não é sobre Jesus. Essa música é sobre andar de trenó na neve. E o Jingle Bells que ele fala é um sininho que tem no trenó pra você fazer barulho quando você tá andando. Não é o sino da igreja, entendeu? É um sininho pequenininho que faz o barulhinho do trenó andando na neve, pra você, porque tá uma nevasca, pra você não atropelar ninguém, sacou? Pra você saber que tem alguma coisa vindo. Ok. Entendi. Entendeu? Esse sininho chama Sleigh Bells, é o sininho do trenó. Então... A música fala sobre você dar um rolê de trenó na neve, ele faz o barulho do sininho, entendeu? Saquei. Então, por isso, eu fiz uma versão literal de Jingle Bells pra gente cantar em português. que eu espero que seja a versão definitiva de Jingle Bells no Brasil a partir de agora. Eu também espero. Eu nem conheço, mas já espero. Ok, então como é Natal, eu trouxe meu violão pra vocês. Tava morrendo de saudades do violão do Guga, disse ninguém nunca. toca o sino, toca até o fim. Ah, que foda é dar um rolê num trenó de um cavalinho. Toca o sino, toca até o fim. Aqui fora é dar um rolê no trenó de um cavalinho. Rasgando pela neve, no trenó de um só cavalo. Cortando pelos campos, rindo pra caralho. Os sininhos na beira, deixa uma legal. Como é fora dar um rolê e cantar as músicas de Natal. Toca o sino, toca até o fim. Aqui fora é dar um rolê no trenó de um cavalinho. Toca o sino, toca até o fim. Aqui fora é dar um rolê no trenó de um cavalinho. Parabéns, Guga. Muito bom. Então, a música é só isso. A música Jingle Bells fala exatamente essas palavras que eu falei aí. Caramba. Inclusive os erros de concordância? Não, não. Isso aí foi só pra caber na métrica. Ah, ok. Foram as minhas partes favoritas. Então, eu posso entender que, como o sino é um negócio que só faz barulho e é um trenó de um só cavalo, que Jingle Bells é uma música sobre um motoqueiro que faz barulho de madrugada. É, é um motoqueiro dando um grau. É isso que a gente celebra quando a gente tá nas lojas americanas comprando um panetone. É tipo isso. Uhum. É a versão fazendeiro na neve disso daí. Ai, que genial, gente. Muito bem, Gustavo, parabéns. Eu apoio a sua versão como definitiva e eu me disponho a tocá-la em todos os lugares. Vou colocar no meu celular e quando estiver rolando o Natal eu vou botar essa música pra tocar. É isso que eu espero. Eu quero pagar todos os meus boletos com direitos autorais dessa música em dezembro. História de Natal! Aê! Rafael, eu não li nenhuma história. Quem lê a primeira? Pode ser eu. Vai, Caio. Vamos lá. Ah, vamos dar nome pras histórias enquanto a gente vai indo? Comidas de Natal? Vai lá. Pode ser. Então escolhe aí, Caio, aleatoriamente. A primeira história se chama Nós Molenga. Olá, meninos. Meu nome é Tamires, tenho 28 anos, sou de São Paulo, ouço podcast desde o episódio número 2. Já apresentei pra várias pessoas e faço parte da bolha. Então você podia ter ouvido o número 1 também, você não ouviu porque você não quis. É verdade, tá lá. É. Ela é super ativa na bolha, Tamires. Sim, sim. Me lembrei recentemente de uma história que aconteceu num Réveillon há mais de 20 anos, quando eu tinha aproximadamente 7 anos. Capítulo 1, de corpo e alma. O ano era 1996. E tudo isso aconteceu no decorrer de uma tarde, mas na minha cabeça pareceu ter transcorrido meses. Eu tô me sentindo muito esquisito que eu consegui terminar a frase sem o Guga gritar. Guga? Eu, tô aqui. Você tá bem? Cara, eu tenho que surpreender nessa história. Ok. Em 1996... Rafael! Tudo... Meu Deus do céu. O que mais aconteceu em 1996? Em 1996, o panetone argentino conquistou o consumidor com preço baixo. Chupa alfajor. Ai, meu Deus. Em 1996, tudo era muito diferente. Na televisão, era possível ver mulheres de biquíni e homens de sunga se esfregando pra pegar um sabonete numa banheira em pleno domingo à tarde. Uhum. Nessa época, apresentadoras de programa infantil usavam roupas curtíssimas e sexys. Era terra de ninguém. Sempre fui uma criança muito obediente e tímida. Seguia absolutamente todas as regras impostas pelos meus pais, especialmente minha mãe, que sempre foi muito brava e nervosa. Aquele tipo de mãe que não precisava usar palavras pra dar bronca, e prometer uma surra. Um olhar era suficiente para fazer-se compreender e falar que o cinto cantaria ao chegarmos em casa, caso estivéssemos fora. E cantava uma ópera inteira se estivéssemos em casa. Ela coloca aqui, nome do capeta, o cinto que canta. Realmente. Que horror, cara. Meu, que cinto horror. Que canta. Pode ficar. Nessa época, meus pais eram da Umbanda e íamos regularmente aos encontros semanais. Não tenho uma memória muito boa para muitas coisas, mas me lembro muito bem das idas para o terreiro, pois o caminho era absolutamente assustador. No caminho, meu pai, que nunca foi um motorista muito bom, precisava alinhar sua Brasília verde numa ponte de madeira bem arcaica, provavelmente feita pelos próprios moradores do bairro, para que pudéssemos atravessar, ainda no carro, e chegar ao outro lado, de preferência inteiros. A largura do carro era exatamente a mesma da ponte, talvez sobrando um centímetro de cada lado. Sempre deu certo, mas era assustador. Caramba, que lugar é esse? Cara, eu fiquei tenso só de ouvir, cara. Nossa, gente. Eu achei assustador. Eu conheço um cara, era o vizinho da minha sogra. E ele construiu uma garagem ilegal na casa dele. As casas, em geral, né, em São Paulo, elas têm que ter um recuo. Num certo espaço da construção, você não pode construir nada. Num certo espaço do lote, você não pode construir nada. Esse cara falou assim, foda-se essa merda, eu vou construir uma garagem pro meu carro aqui, aonde é o recuo. E ele construiu, chamou o pedreiro e construiu, porque é assim que se faz, né? Sim. E aí, quando ficou pronto, o carro não cabia na garagem. Ah, que coisa maravilhosa. Não é maravilhoso? Porque o cara mediu o carro, falou assim, ah, o carro tem o quê? 1,5 metros? Vou fazer a garagem com 1,5 metros. É, ele não se tocou que ele ia ter que abrir porta. Ah. Então, toda vez que ele chegava em casa, a esposa dele tinha que descer o carro fora da casa, aí ele tinha que entrar com o carro raspando, assim, tipo, uma porta na parede, e ele raspou várias vezes, pra ele conseguir abrir a porta minimamente, pra ele conseguir sair todo se esmagando do outro lado. Caraca... Mas ele nunca deu o braço a torcer e desfez a garagem. Não, ficou essa merda. E a esposa dele, que era mais velha, assim, não se movia muito bem, ela nunca conseguiu pôr o carro na garagem. Ela nem tentava. Era só ele que podia fazer. Caraca, que situação merda. Ah, se fudeu, otário. Você vai lá e constrói um muro ilegal de cimento, sabe? Um monte de tijolo, assim, aquele negócio todo cinza. E aí, no fim, o carro não cabe. E o carro do cara era tipo um Celta. Comprar qualquer carro maior que isso, nem pensar. Caraca. E vender essa casa depois. Nem pensar também. Ai, meu Deus. Continua aí, Caio. Capítulo 2. Explode coração. No primeiro dia daquele ano, teria uma cerimônia na praia, que acredito ter sido pra Iemanjá. As pessoas do terreiro organizaram uma excursão. Vale ressaltar que minha infância sempre foi muito difícil financeiramente falando. Passear não fazia parte da nossa realidade, uma vez que o mais importante e preocupante na época era ter o que comer. Obviamente, nunca havia ido pra praia. Então estava em êxtase. Contava para todos os meus coleguinhas da escola que iria ver o mar, a água e outras coisas. O mar e a água são duas coisas diferentes? Eles iam comprar água. É, água de coco. Ia ver o mar, água de coco. A água é doce, mar é salgado, né? E outras coisas que se faz na praia. Só não sabia nomear o que exatamente. Olha, tem uma piada de tiozão que eu adoro. Que ela, eu conto ela todo final de ano e eu acho que esse é o momento de contar. Você sabe por que o mar não é feito só de água e sal? Por quê, Rafael? Eu sei. Não, desculpa. Não, é ao contrário. Por que o biscoito de água e sal não é feito apenas de água e sal? Não, eu ia responder, tava tão bom. Não, mas a piada tava errada. Não, mas eu ia responder, ia ficar bom. Ai, já tá tudo horrível. Excelente. Eu posso responder? Pra ser engraçado, você precisa responder. Você pode responder, mas eu tenho que fazer a pergunta certa. O mar não é feito só de água e sal, porque senão ele seria um grande biscoitão. Mas é porque o mar é feito de água e sal. É feito de água e sal é o biscoito de água e sal. Não, ele... Ah, porque senão o mar seria um grande biscoitão. Isso. Tá. Porque foi horrível, então... cara. Foi horrível. Meu você detonou Deus. A piada de tiozão. Você acabou com o Natal de 348 mil tiozões... Nesse ano, cara. Você vai dormir com isso na consciência. Eu peço perdão a todos. Você só não arruinou o Natal, porque no Natal vai ter pavê. Ô, pavê. Ô, pavê. Ô, pavê. Um abraço, pavê. Vocês viram... Será que o Milton Neves come pavê? Vocês viram aquela reportagem que a ceia brasileira é uma das mais caras do mundo? Não. Por causa da porra do pavê? Acho que é a quinta mais cara do mundo. Que loucura. Que loucura. Ah, vamos. Ela continua aqui, ainda falando sobre a praia. A única noção real que tinha era um dos episódios de Tom e Jerry. Finalmente a praia. Ótima noção, né? Ótima noção. Chegando lá, tudo era mágico. A areia, o sol e o mar bem distante ainda. Chegando lá, haviam muitas barracas ou barracões, do que eu acredito ter sido uma espécie de encontro de vários outros terreiros. Todos barracões brancos e enfileirados. Era bem bonito de olhar. Tinha umas 1000 barracas. Ou talvez 10. Na minha memória deslumbrada de criança, eram muitas. Ia perder de vista. Todos os nossos e-mails vêm com isso escrito, né? Olha, na minha cabeça era 1 quilômetro, mas podia ser só 10 metros. Uhum. Assim, é muito normal Sim. As pessoas fazerem essa observação. Exatamente. Cada barraca tinha um cartaz com o nome da mãe de santo ou com o nome do terreiro. Me lembro que o nome da minha era Mãe Cida ou algo parecido. Não sabia ler na época, mas sempre fui muito curiosa e perguntei aos meus pais o que estava escrito. Eu, como já dito curiosa, só queria chegar mais perto do mar, sentir a água e matar a curiosidade. Minha mãe, com toda a sua compreensão acerca das necessidades de uma criança, obviamente ignorou, não se dando ao trabalho de sequer explicar que havíamos acabado de chegar e que poderíamos ir mais tarde. Então, a única coisa que me restava era observar enquanto era arrastada pelo braço, distraída, olhando tudo que podia, e minha mãe conversava com uma pessoa que eu não lembro quem. Um tempo depois, movida pela minha insistência, minha mãe finalmente foi até o mar comigo. Deixou que eu me molhasse, enquanto ela e a pessoa aleatória me seguravam, cada uma em um braço meu. Eu ficava lá, pendurada, levando petelecada do mar enquanto as duas me seguravam e eu, iludida, dizia pra quem quisesse ouvir em alto e bom som: "Olha, eu tô nadando!" Que bonitinho. Durante a caminhada da barraca até o mar, fiquei observando qual caminho foi feito e era relativamente bem simples de reproduzir. É só ir reto. E isso ficou na minha cabeça. Capítulo 3, Fera Ferida. Cara, parabéns pelos nomes dos capítulos serem novelas da Globo, dos anos 90. Sim, parabéns mesmo. Canta o tema de Fera Ferida pra gente, Rafael. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida, no corpo e na alma e no coração. Sou peru ferido. Sou peru ferido. Assim, de certa forma ele foi, né? Fatalmente. Se tem uma coisa que ele é ferido. Exatamente. Depois de algum tempo apanhando no mar, enquanto pendurada pelos braços, minha mãe decidiu voltar para o barracão e me entregar para o meu pai, que havia ficado lá. Minha mãe me entregou pro pai e explicou que ela iria tomar banho no mar e que ele deveria cuidar de mim. Como assim ela iria pro mar sem mim? Tentei argumentar, pedir e implorar, mas ela só me deu aquele olhar e eu já entendi. E lá foi minha mãe, ao lado da pessoa aleatória, rumo ao mar, se divertir enquanto eu ficaria com o meu pai. Pedi que ele me levasse até o mar e ele concordou, só precisava trocar de roupa. Me explicou que entraria na barraca por 1 minuto para se trocar. E me disse que eu deveria esperar do lado de fora. Pô, mas a barraca era fechada? Era uma barraca mesmo? É, eles estavam acampando na praia? Parabéns. Deve ser. E eu, comportada como era, aguardei aproximadamente 30 minutos. Ou foi essa a sensação que eu tive. Coitado do pai, tava tipo tirando a porcaria da calça jeans em 10 segundos. E a criança lá, ah, meu Deus. Amarrando a sunga. Amarrando aquela colinha da sunga. Exatamente. Mas, e se trocar na barraca não é fácil, né? Então... É verdade, é verdade. Acredito que deva ter sido 1 minuto mesmo, mas eu não tinha relógio e nem noção do tempo. Capítulo 4. A Indomada. Muito bom. Nesse tempo todo aguardando, pude planejar algumas coisas. Quando fui nadar, entre aspas, com a minha mãe e com a pessoa aleatória, tinha apenas ido reto, certo? Então, logicamente, era só fazer isso que encontraria minha mãe, em meio àquela gente toda. Se não encontrasse minha mãe, tudo bem. Só iria nadar um pouco e voltaria logo. Bem simples de executar. Só não contava que existem diversas possibilidades para isso, considerando os pontos cardeais. Como eu não sabia disso na época, escolhi uma direção e fui. Capítulo 5. Meu bem, meu mal. No caminho, procurava por pontos de referência. A barraca ficava colada ao calçadão. Caso não encontrasse minha mãe e ou o mar, era só ir até o calçadão e procurar a barraca. Simples assim. Obviamente, não encontrei nem minha mãe e nem o mar tão facilmente quanto imaginara. Olha, perder o mar é difícil, hein? Caraca, perder o mar é bem difícil. Então decidi voltar para o barracão. E aí, meus amigos, iniciou-se a jornada do desespero. Plano 1. Procurar os pontos de referência. Não os encontrei, porque me utilizei de guarda-sóis e, obviamente, tinha uma caralhada. Plano 2. Lembrei-me do calçadão e fui até ele. Só não contava que ele seria tão comprido. A perder de vista, devo ter dado umas 3 voltas de uma ponta a outra e não encontrei a barraca. Ou simplesmente desisti porque era muito grande mesmo. Plano 3. Sentei no calçadão para organizar as ideias e foi aí que tudo fez sentido. Estava perdida naquela calçada que não acabava nunca, para todo sempre. Nunca mais veria os meus pais. Tadinho. É o que eu falei, nos anos 80, e aqui nos anos 90, que é tipo os anos 80 parte 2, se perder era um dos pesadelos das crianças, porque tinha essas novelas, tinha novela da Chispita. Sim. Tinha a Punk, a Levada da Breca, alguém lembrou aí no grupo. Exato. Então a ideia de você ser órfão e passar o resto da vida assim era realmente um temor da nossa vida. E a TV só ajudava. Porque você se perdeu, não porque por causa de um acidente, por isso. Você se perdeu e acabou, ninguém nunca mais achou. Exatamente. Plano 4, chorar desesperadamente, em silêncio e pra ninguém ver. Plano 5, lembram-se do nome do barracão? Pois é, eu me lembrei e saí perguntando para as pessoas onde ficava. Andei por horas, ou por 2 minutos, e ninguém soube me dizer. Até que um moço caridoso me apontou uma barraca e disse pra perguntar lá. Capítulo 6, a próxima vítima. Eu fui rumo àquela barraca gigante, com um cartaz imenso na frente, e perguntei sobre a tal da barraca da Mãe Cida, já em prantos. Me lembro que ele me fez várias perguntas. Meu nome completo, nome dos meus pais, endereço, CEP, cidade e estado. Soube dizer tudo, inclusive o endereço e CEP da minha avó materna, que morava na rua de cima da minha casa. Afinal, se não encontrasse meus pais, eu poderia ficar na minha avó até eles aparecerem, certo? Muito lógico. Ou morar com a sua avó pra sempre, porque acontece. Exatamente. Sim. Ou você iria pra casa do Arthur Bicudo. Da Punk. Era o nome traduzido Henry, dele, né? Não, era Henry. No seriado era Arthur Bicudo, porque era traduzido. Nossa. Agora, por que era Arthur e por que era Bicudo? Bicudo, só cara. Só o Silvio Santos pode explicar pra gente. Caraca, mano. Acontece que a barraca que eu fui era a barraca de crianças desaparecidas. De lá, fui levada para algum prédio onde uma moça muito cuidadosa cuidava de mim enquanto eu me acabava de chorar e eles procuravam meus pais. Passaram-se longos 3 meses, ou talvez umas 2 horas. Ah. E o bombeiro veio, enfim, conversar comigo e me dar notícias. Olha, vão entrar algumas pessoas aqui e vão ficar enfileirados, socorro, olhando para você. Tipo, suspeitos. Exatamente. Ela começa a cantar Backstreet Boys com eles. Suspeito número 1. Se seu pai estiver lá, quero que você vá abraçá-lo. Ele só não me explicou o que fazer se meu pai não estivesse lá. Minha preocupação no momento foi: e se ele não estiver lá? Eu vou escolher um pai novo? Ou então, se eu errar, eu vou pra casa com um pai errado? Cara, meu Deus do céu. Que método é esse? Olha, pra gente ter certeza, a gente vai enfileirar os 5 aqui e você abraça o que for seu pai. Que merda é essa, cara? Cara, que várzea. Ai, meu Deus do céu. Que várzea, cara. É anos 90. E quem são esses outros 5 caras que estavam lá? Sim. São os caras que vão tentar descolar uma criança que tem dificuldade de reconhecer rostos. Ou eram mesmo os Backstreet Boys. Ai, meu Deus do céu. Ué, mas quem vai estar lá naquela sala? Everybody! E, de fato, entraram alguns homens. Uns 6. 6 mesmo. E ainda bem que meu pai estava lá. Correi e o abracei, ainda chorando. Saímos de lá e meu pai, com toda a calma do mundo, me questionava o motivo de eu não ter esperado por ele, já que tínhamos combinado que ele iria se trocar e iríamos para o mar. Não respondi nada. Voltamos para a barraca da Mãe Cida, que estava, literalmente, do lado de onde eu estava. Coitada. Capítulo 7. Terra Nostra, por amor. Foi bem emocionante Foi bem emocionante reencontrar minha mãe após 3 anos. Ela me deu algumas broncas em meio a lágrimas enquanto eu chorava e pedia desculpas. Logo depois, já embarcamos no ônibus para ir embora. Tudo já estava desmontado, o que significa que eu atrapalhei a vida de todo mundo. Ao chegarmos em casa, eu só falava sobre como eu nadei e sobre como eu errei nos meus cálculos e me perdi. Foi tudo uma grande aventura. Enquanto pequena, não tinha a dimensão do risco que corri, especialmente se tivesse conseguido chegar ao mar. Essa história me faz pensar o quão engraçado é como algumas coisas e algumas cenas marcam nossa vida de tal maneira que não importa quanto tempo passe, esses acontecimentos ainda fazem algum sentido. Especialmente quando eu ainda me perco hoje em dia. Mas ainda bem que não preciso mais escolher entre pessoas enfileiradas. Espero que gostem, desculpem o meio longo, adoro vocês. Grande beijo, Tamires Vasconcelos. Excelente. Excelente. Lembra que lá no começo do programa eu falei do Jingle Bells? Sim. Que Jingle Bells é o sininho do trenó? O motoqueiro gelado dando grau. Eu trouxe pra vocês o sininho do trenó. Não. Como assim? Ó. Ai, cacete. Tá ouvindo? Caralho. Sim. Tem dois barulhos. Tem esse, é quando você tá sacudindo ele assim. Quando, é quando o cavalo tá trotando. E tem o barulho que é mais contínuo, que é assim, ó. Caraca, é o som do Natal, cara. É isso que eu ia falar, Rafael. O som do sininho é o som do Natal. E você sabe que eu sou um fã de música de Natal, né? Sim. Além de já ter composto duas, essa e a outra, baseada no modo Jota Quest que a gente fez na primeira temporada. Eu já compus duas músicas de Natal e eu sou um fã de música de Natal. Adoro música de Natal. Em dezembro eu só ouço música de Natal. Eu sou testemunha. Verdade. E por conta disso, eu criei a playlist que é... Você sabe que a verdadeira paixão da minha vida é criar playlists, né? Sim. E eu criei a playlist só de músicas de Natal. Esse é o verdadeiro talento que eu tenho. Se eu ganhasse na loteria, tudo que eu ia fazer era criar playlists. Acho que ia ter muitas playlists, hein? Então, eu criei a playlist que é o orgulho da minha vida no Natal, que chama Awesome Christmas. Vai ter o link aí no post. Ou então, entra lá, googlecast.com, tem um blog de playlists e ela vai estar lá. Awesome Christmas. Tem todo tipo de música. Tem música tradicional, tem música original, tem música que alguém fez pro disco. Assim, a maioria dos artistas, quando eles querem reformar a mansão, quando eles querem comprar uma Ferrari nova, coisa assim, o que eles fazem? Eles gravam um disco de Natal, onde eles põem uma música nova e 12 regravações de músicas que são de domínio público e eles não têm que dividir os direitos autorais com ninguém. Sim. Então todos eles fazem isso e, cara, o Bad Religion tem um disco de Natal. Nesse disco, só nesse disco, eles deviam ter mudado o nome pra Good Religion. Sim. E eles deviam ter regravado nesse disco American Jesus. Verdade. A que eu vejo no Colégio Santa Teresa de Jesus. Caralho, vocês viram isso? Que foi isso? A Siri me ouviu falando e resolveu procurar o Colégio Santa Teresa de Jesus. Por algum motivo. Ele viu você falando American Jesus e entendeu isso daí. Mas voltando, tem todo tipo de música lá. Tem música tradicional, tem original, tem punk rock, tem música pop, tem orquestra, tem música feliz, mas só tem música boa. Mas eu notei que quando o cara regrava Jingle Bells, ou então Noite Feliz, ou então White Christmas, quando ele toca essas músicas, é música de Natal, você não precisa fazer nada. Essa música é música de Natal, certo? Todo mundo conhece. Mas quando ele cria uma música nova, tipo a Ariana Grande, que fez uma música chamada Snow in California. Essa música não é sobre o Natal, assim, não fala, não é uma música... Então pra ela ter cara de Natal, o que é que o cara faz? Quando você põe esse sininho na música, a música é automaticamente de Natal. Então esse é mais um código que você quebrou, que você desvendou de como se compõem as músicas. É outro talento que eu tenho. É, era isso que eu ia dizer. Esse é mais um talento que você tem. Você vê as músicas e você consegue descobrir o que que as torna especiais. Eu faço a engenharia reversa da música. Engenharia reversa da música, exatamente. Ou você pode ser o engenheiro reverso da música, ou você pode ser o Mr. M da música. Aham. Uhum. Sim. Porque você descobre qual é a magia por trás de cada música. Só que aí todos os músicos vão ter raiva do Guga. Então, por conta de tudo isso, por conta dessas duas análises musicais que a gente já fez, eu vou trazer pra vocês um novo jogo, porque é Natal. Ah, não! Que demais, cara, um novo jogo. A primeira coisa que eu adoro sobre novos jogos é descobrir uma nova dinâmica de jogar. E a segunda coisa que eu adoro sobre novos jogos são as novas vinhetas de jogos. Tá aí um presente de Natal meu e do Caio pra vocês. O nome desse jogo vai ser Jingle Bells. Nossa, que criativo. Puta, é novo mesmo. Eu achei que em algum momento você ia falar, não, é brincadeira, é Natal, não ia foder você assim. Não, é Natal e eu quero dar esse presente pros nossos ouvintes. Ah, esse programa não vai sair na terça nem fudendo. Não, não vai. Jingle Bells. E o jogo é bem simples. A ideia é assim, a gente pegar músicas do cancioneiro popular brasileiro, qualquer música, e a gente vai tocar ela junto com o sininho. E a gente vai ver se ela vira uma música de Natal só por causa do sininho ou não. Pra facilitar, uma coisa que dá pra fazer também, que é um recurso bastante utilizado, é você colocar palavras relacionadas a Natal no meio da música. Sabe? Só no meio lá você põe rabanada, peru, salpicão. Uhum. Entendeu? Então esse é o desafio. Entendi. Aqui. Vocês têm que pensar numa música do cancioneiro popular, trocar uma palavra delas, e você vai cantar comigo tocando sininho pra gente ver se ela virou uma música de Natal ou não. Eu vou julgar. Tá bem. Tá bom. Posso começar? Vai lá, Caio. Pode. Pode começar. Fizera pouco o entelo deixado, todo quebrado, desfigurado e reconhecido até pro salpicão. Serve? Eu acho que você tinha que continuar, porque ele fala, olha só que legal o carro que eu ganhei de Natal. Fala aí, continue. Puta, é verdade. Vai lá, continue. Mãe, olha só que legal, carro que eu ganhei no Natal, tu que me deu, disse cuidado com a uva passa. Tá aí, música de Natal, pronto. Demais. Foi boa, Caio, parabéns. Põe um aplauso aí pra você mesmo. Gustavo, por favor, nota de sininho de Natal. Vai lá. 7h15 eu acordo e começo a me lembrar do que ainda não me esqueci, do que tenho pra falar. Panetone é assim, tempo quente, pé na estrada, tô seguindo meu caminho, já comi a rabanada. Será que todo dia vai ter bom velhinho, pam, pam, pam. Caralho. Cara, parabéns, parabéns, tem que dizer. Não, não, não, não, peraí, Rafael, você que fez isso agora. Fiz agora. Nossa, cara. Jota Quest, se você tá ouvindo isso, cara, tá aqui seu boleto pago ano que vem. Grava essa música e depois as outras músicas tradicionais de Natal. Só precisa dessa. Tá aí. É um presente nosso pra vocês. Vai lá. Eu não vou cobrar nada. O Rafael não vai cobrar nada. Pode fazer. Rafael, você tá muito na frente nessa disputa. Eu acho que ninguém vai conseguir superar você. Pera aí que eu vou tentar, eu cacete. Se eu consigo fazer outro também. Guga, anota em 1, 2, 3, 4. Tirou a roupa, entrou no mapa, pensei no El, que bom que fosse. Tu me oferece esse tender, irmão, te dava até um doce. Sem parcela é demais, também por isso eu creio, Noel, meu bom, Noel, meu bom, me traz. E é isso, eu queria ter continuado, mas eu não ia conseguir. Cara, ficou boa essa também, hein? Ficou excelente, excelente. Essa se aproximou da mansão que o Rafael comprou pro Jota Quest agora. Vamos lá? Eu tô com a minha pronta aqui. Vai lá. Gustavo, por favor... Ritmo de açaí. Solidão de manhã, papel de presente ao vento, rajada de vento, restos de refeição, espumante sangrando toda palavra sã. Açaí, guardiã, amigo oculto, um imã. Bom é o presente da irmã. Tá bom, chega. Eu vou declarar o Rafael campeão nessa palma. Porra, não dá. Não tem condição, cara. Bom é o presente da irmã. Parabéns, cara. Eu tava pensando em como fazer Despacito como Noelzito, mas aí não deu tempo. Fica pro ano que vem. No ano que vem a gente vai repetir todas essas coisas, porque agora é uma tradição. Por favor. Igual Esqueceram de Mim 2. Isso aí. Na verdade, o Natal, ele traz essa coisa maravilhosa, né? Porque você, em vez de dizer que você não tem criatividade, que você é repetitivo, você fala que você é tradicional. Sim. Rafael, lê a próxima você aí. Leio sim. Essa história se chama... Pavê. Ou seja, vai ser uma ótima história, mas muito cara. Sim. Pavê é tão caro assim, cara. Só leva gelatina e bolacha maisena. Aparentemente é caro na lista que eu tava vendo. Aí se você fizer com aquela bolacha champanhe... É... Um pouco mais caro, é. Ou se você fizer com champanhe mesmo, né? Uhum. Talvez seja um pouco mais caro. Ou se você fizer com champanhe da cidade de champanhe, que é o único champanhe que é realmente champanhe, aí sim. Tá, mas peraí, se o champanhe da cidade de champanhe é o único champanhe que é realmente champanhe, o biscoito de champanhe pode ser considerado da cidade de champanhe? Se ele for feito na cidade de champanhe, sim, ele realmente pode ser considerado champanhe que veio da cidade de champanhe, porque aí sim ele será considerado champanhe. Mesmo biscoito? Igual mar. Se fosse de água e sal, seria um biscoitão. É, essa discussão, ela é uma discussão sobre indicações geográficas, né? Existe a indicação geográfica de champanhe, e na legislação europeia, você só pode chamar um produto de champanhe se ele de fato tiver champanhe na composição. Mas aqui no Brasil não é exatamente assim. Já teve uma disputa na Corte Europeia sobre um sorvete de champanhe que era realmente feito com champanhe da cidade de Champanhe, que não é uma cidade, é uma região. Uhum. A Corte Europeia declarou que sim, ele podia chamar de sorvete de champanhe. Agora, o biscoito de champanhe, eles nunca julgaram, porque as indicações geográficas valem para uma classe de produtos. E biscoito é de uma classe diferente de vinhos espumantes. Parabéns, Rafael. Obrigado. Caralho. Né? Eu não tava esperando isso. Esse é meu papel aqui, surpreendê-los. Parabéns, Rafael. Eu fico pensando o que o Rafael lê no banheiro. Olá, Guga, Caio e Rafa. Tudo bem com vocês? Me chamo... A gente pode dar um nome pra ela? Podemos dar, são três irmãs. A gente pode dar um nome pra elas. A gente pode dar nome de renas? É, claro. Você sabe mais que um? Eu sei que tem Dancer e Prancer. A gente pode chamar ela de Dancer. Dancer. Me chamo Dancer. Tenho 33 anos, moro em Florianópolis e sou fãzona do podcast de vocês. Foi através do GugaCast que conheci melhor o mundo dos podcasts e passei a ouvir mais. Quando meu marido me apresentou o GugaCast, maratonamos todos os episódios. Socorro. Adoro ouvir as vozes e as risadas de vocês e ter as suas companhias todos os dias. Porque sim, eu faço parte da bolha mais linda dessa internet. Aê! Aê. Muito bem. Na verdade, quem faz parte é o meu marido, mas como escutamos juntos, é como se eu fosse também. A gente considera. Eu adoro a época do Natal. Tenho diversas histórias pra contar, mas escolhi essa que é curtinha e até meio boba. Diria que talvez seja uma não história, mas sempre que chega o Natal, essa lembrança vem em minha mente. Bom, passou pelo crivo do Rafael, então. É. Ainda pode ser uma nova história, veremos. Para contextualizar, tenho duas irmãs. Uma 2 anos mais velha do que eu, chamada... Prancer. Prancer. Que não tem importância nenhuma para a história. Ah, então acabamos de eliminar. Ela não se chama Prancer, ela se chama... Rena sem nome. Não, eu sei o nome das outras. Vixen. Ela se chama Vixen. Que não tem nenhuma importância para a história. E outra 5 anos mais nova, chamada... Blitzen. Blitzen. Eu sou a irmã do meio, aquela que passa a vida toda usando roupas que não servem mais da irmã mais velha, e sempre leva a culpa por coisas que a irmã mais nova faz. Ser irmã do meio é horrível. Aliás, irmão do meio poderia ser um dos nomes do capeta. Been there, done that. Não, ele é uma vítima do capeta, não um capeta. É, mas talvez ele não falou que irmão do meio, é ser irmão do meio. Ah, ser irmão do meio, ok. O ato de ser irmão do meio. Agora, se for na centopeia humana, aí é terrível. É o pior lugar pra se estar. Qual que é o melhor lugar pra se estar? É o da frente. Sim. Se um dia você estiver numa situação em que vai rolar uma centopeia humana e você não tem como fugir dela, tenta ser o primeiro. É, agora eu tô pensando numa centopeia humana e não tá sendo muito divertido. Continua aí. O ano era 1994. Eu tinha 8 anos. E Vic... Qual era o nome dela mesmo? Vixen? Ah, já me perdi completamente. Vamos chamar ela só de Rena 3. Rena 3. Ok. Eu tinha 8 anos e a Rena 3 tinha 3 anos. Por isso Rena 3. É. A primeira agora chama Rena 8. Ok. Nós morávamos numa cidadezinha chamada Videira, no meio do oeste catarinense, que ficava próxima de outra cidade, um pouco maior, chamada Caçador. Porra, se essa era maior, tá bom, hein? A gente já fez muito Milton Neves, né? Agora... Tá passando direto, né? É. Abraço, Palhinha, jogador lá da cidade do Caçador. Em ambas as cidades tenho tios e parentes que moram até hoje, então sempre íamos visitá-los, já que era uma viagem curta de pouco mais de 40 minutos. Tradicionalmente em Caçador acontecia, não sei se ainda acontece, uma competição de decoração natalina das casas. Isso mesmo, havia um júri que passava pelas casas julgando sua decoração externa para o Natal. Então imaginem como era a cidade nessa época. Algumas pessoas iam ao extremo, colocando luzes por toda a casa. Papai Noel gigante no quintal, que se mexia mecanicamente e acenava. Duendes, trenós e tudo o que se possa imaginar. Pessoas perdiam a cabeça. Sim. E minha irmã, Rena 3, adorava ver as luzes pela cidade. Ficava alucinada e encantada vendo todas elas piscando e brilhando. Meu pai chegava a passear de carro com ela depois que ela se jogava no chão pela terceira vez fazendo birra, se batendo e chorando, implorando para ir ver as luzes de Natal. Então ele pegava o carro e saía com ela por alguns minutos dando voltas pela cidade. Já fizeram isso? Eu já fiz isso muitas vezes. O quê? Não se jogar no chão, né, se batendo, mas sair com algum adulto. O objetivo daquele passeiozinho de carro é ver luzes na casa dos outros. Sim, é mó bonito. Ah, que maneiro. Eu nunca fiz, não. Ah, não. A gente já fez sim, Rafael. A gente já foi ver as luzes na esplanada dos ministérios. Não, mas aí não era na casa dos outros. É, não era na casa dos outros. Mas a gente foi ver as luzes na cidade e as persianas rearranjadas pra escrever Feliz 1993. Era óbvio que meus pais sempre levavam a gente pra ver as decorações de caçador, já que a Rena 3 adorava tudo isso. E eu e a Rena 8 também. Não, ela é a Rena 8. Ela é do meio. Ah, cara, então eu não sei mais nada. Essa aí é a Rena 10. Eu acabei de olhar aqui, fiz a conta e era a Rena 10. Ah, tá bom. Eu e a Rena 10 também. Coitada. Entretanto, para a infelicidade de quem adora a data, o Natal só é celebrado uma vez no ano. As casas são decoradas por pouco mais de um mês. E depois que o Natal acaba, o ano vira, as luzes se apagam. Mas para a Rena 3, não importava se era Natal ou não. Ela queria mais era ver as luzes de Natal. Quando você chega na cidade de Caçador, vindo por Videira, consegue ver a cidade toda de cima. Sabendo disso, uma bela noite, estávamos indo para Caçador. A Rena 3 dormia no banco traseiro do carro ao meu lado. Quando ela acordou, viu que estávamos chegando na cidade e perguntou para mim: "Vamos ver as luzes de Natal?" Minha mãe escutou e respondeu para ela que não era mais Natal, que já tinha passado, e então não teria mais aquelas luzes todas. Ela ficou triste, então eu falei para ela: "Fecha os olhos e só abre quando eu disser." Eu sabia que a cidade vista de cima à noite estaria brilhando com as várias luzes da casa. Logo, quando nos aproximamos da parte onde se via a cidade, falei que ela poderia abrir os olhos. Ela olhou aquelas casas iluminadas, que visto de cima ficam pequenos focos de luz, olhou para mim com os olhos brilhando de alegria e disse: "Você fez o Natal voltar." Fofo demais, né? Ela colou o rosto no vidro do carro para ficar lá olhando, enquanto aquela magia acontecia por um pequeno espaço de tempo. Não sei se isso aconteceu outras vezes. Não sei se ela lembra disso, ou meus pais, ou minha irmã mais velha. Mas sei lá por que motivo, essa lembrança ficou na minha cabeça. E sempre que chego em Caçador ou que vejo luz de Natal, acabo me recordando desse episódio. E essa é a minha história. Obrigado, meninos, por fazer esse podcast incrível. Adoro vocês. Vocês fazem meus dias mais divertidos. Muito bom. Cara, nesse momento tem algum publicitário ouvindo o nosso programa e ele tá se matando porque ele não teve essa ideia. Caraca, o filme da Renner do ano que vem, vocês vão ver, ó. Putz, da Renner, da Coca-Cola, do Panetone, dá pra fazer muita coisa, cara. Você fez o Natal voltar. E aí ela pega e dá uma Coca-Cola, assim, pra menina. Exatamente. Pra menino. Sim. Ou pede pra fazer um cartão. Você já tem um cartão da Renner? É. Não foi dessa vez, publicitário. Crie sua própria história. Caio. Eu. Eu preciso da vinheta da análise musical, mas análise musical de Natal. Você sabe como fazer, hein? Agora eu sei. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Dissecando músicas para vocês. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Com o Rafa e o Guga. Com o Rafa e o Guga. Eu odeio o meu trabalho. Na nossa ideia de ter tradições de Natal, a gente foi buscar inspiração no maior criador de tradições de Natal do universo, Roberto Carlos. Ah, aí. Demais. O Roberto Carlos, cara, ele ownou todos esses outros músicos que fazem músicas de Natal, porque ele faz o especial de Natal. É um negócio enorme, assim, que não pode não ter, assim, virou uma tradição do país ter isso daí. E são sempre as mesmas músicas. Sim. Então, assim, ele faz um show por ano que paga todas as contas dele. Não, ele faz uns cruzeiros aí, mas ainda assim, ele não precisava. Sim. E com as mesmas músicas, então ele não tem que inovar. Ninguém tá esperando isso dele. Ele tem que ir lá e tocar as mesmas músicas, e a galera vai achar bonito, e aquilo vai marcar o fim do ano, e acabou. Então, em homenagem a isso, a gente vai estabelecer aqui uma nova tradição, que é a análise musical da música do Roberto Carlos. E a gente pegou a principal música do Roberto Carlos, que é Amigo. Sim. Começa da seguinte forma. Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Eu acho que aqui o Roberto Carlos ele levanta um mistério, sabe, como um livro de mistério mesmo, um Sherlock Holmes, que é quem é esse amigo dele. Sim. Porque ele já começa estraçalhando. Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Então eu acho que ao longo da letra a gente pode tentar descobrir quem é esse amigo do Roberto Carlos. Uhum. Vamos lá? Nesse momento eu voto em cachorro. É. Eu acho que cachorro é um grande candidato. E né? Vamos analisar com isso em mente. Uhum. Cabeça de homem, mas coração de menino. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Continua 100% cachorro. Totalmente cachorro. Ele obviamente tá falando do cachorro dele. Ou talvez um lagarto, né? Ele é um cara meio exótico. É, a gente fica aí entre cachorro e lagarto, né? Opções igualmente válidas. Uhum. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. Cachorro lagarto. Então, agora tem cachorro lagarto e pode ser um galo de briga também. Puta, não tinha pensado nisso. Não é? Ele é um grande guerreiro, né? Exatamente. Os três pokémons iniciais do Roberto Carlos agora é cachorro, lagarto e galo de briga. Uhum. Imagina o Roberto Carlos saindo de manhã pra caminhar com um galo do lado. E aí o galo para pra ciscar, fica lá ciscando. E ele falando, me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. Ia ser demais. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Então, aqui a gente continua com a possibilidade de ser cachorro, lagarto ou galo de briga, né? Olha, agora, por conta desse último verso, a barrinha do galo aumentou um pouco, porque ele é o mais certo das horas incertas. E quem sabe o horário melhor de todos esses animais? É o galo. É verdade. Porque ele sempre canta ali de manhã. Ele é o relógio de muita gente. É. Entendeu? Cara, galo, porque ele é o relógio, falou tudo. Porque eu ia falar que talvez ele estivesse cantando pro relógio dele. Mas como você falou que o galo é o relógio do homem do campo, eu acho que faz mais sentido que seja o galo mesmo, por conta do que veio antes. Sim, exato. Se ele tivesse um relógio do Mickey, ele ainda poderia falar que cabeça de homem e coração de menina. Pro relógio. Mas todo o resto indica que é pro galo mesmo. Mas eu acho que se fosse um relógio do Mickey, ele ia dizer, você tem cabeça de rato e um coração de menina. E essa música se tornaria a melhor música de todos os tempos. Uma única palavra. No final da vida dele, no último especial da vida do Roberto Carlos, se ele cantar cabeça de rato mais coração de menino. Vamos dar sequência aqui. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinha. Eu acho que aqui cabe o lance do galo, e essa palavra é uma metáfora para cacarejo, né? A palavra de força, de fé e de carinho, na verdade, é só um cacarejo. Ou aquele vídeo do galo cantando black metal. Já viram? Não. Põe aí. É um galo, cara. Ele cantou essa música pra um galo. Tá aí, cara. Que revelação impressionante. Eu tava todo preparado aqui pra discutir Aristóteles e tudo mais e na verdade, a gente só descobriu que ele fez essa música pra um galo gigante. Pra um galo. Mas eu tenho uma dúvida, assim, porque às vezes tem pequenas palavras que plantam a dúvida na sua cabeça, uhum. né? Uhum. Ele fala em que precisamos de alguém para ajudar na saída. E aí eu tô pensando se ele não fez essa música para um corrimão. Cara, dá certo em todas as coisas. Sim. O amigo mais certo nas horas incertas, ou seja, quando você tá tentando descer uma escada bêbado, uhum. o corrimão tá ali pra você. É, não dá certo quando ele fala de tantos caminhos e tantas jornadas, porque é só de um tipo de caminho, que é a escada. Sim, mas todas as vezes que ele passou por esse caminho, por essa jornada, ele contou com o corrimão. E observe, porque a gente tem que observar não apenas a presença, mas a gente tem que observar a ausência também. Ele nunca falou que esse amigo deu a mão pra ele, porque ele que põe a mão no amigo, que é um corrimão. É, mas galo também não tem mão. É, pode ser também. Vamos continuar. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Eu fico imaginando o Roberto Carlos chegando pro galo dele e falando assim: meu amigo, você não sabe o que está me acontecendo. Eu estou sendo processado por plágio. Aí o galo diz: pó, pó. Assim, é uma frase extremamente aberta. Ele fala: você tem razão, eu tenho que continuar essa luta. Pó, pó. Ah, muito obrigado. Eu tô pensando, vocês já viram aquele vídeo da criança abraçando a galinha? Que a galinha vem e coloca a cabecinha assim no ombro dele, pra ele dar um abraço nela? Não. Caraca, vocês vivem na internet, gente. Eu tô me sentindo falando com os meus avós agora. Ele falando aqui do sorriso e o abraço festivo da minha chegada. É aquele vídeo da criança abraçando a galinha. É, um galo tem um sorriso e um abraço festivo, né? Eu acho. Sim. É, quem nunca olhou pra um galo e falou, tá sorrindo. É, e abraçando. É. Quem nunca? Bom, continuando. Nem preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Então, Aristóteles fala em Ética a Nicômaco, uma das coisas necessárias para uma amizade é que é necessário que você queira bem ao outro e que você queira o bem do outro, e que essa benevolência seja recíproca. Aristóteles fala assim: mesmo que o bem desejado reciprocamente seja apenas aparente, ambos os parceiros, os amigos, devem ter claro este bem-querer. Então, no final aqui, essa parte que ele diz, não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber, ou seja, deixar claro que você é meu amigo, ele tá fazendo uma citação a Aristóteles. É, eu concordo com isso que você disse, porque eu acho que o Roberto Carlos, ele contesta a visão dogmática de uma solidão primária do ser humano, uhum. a qual, segundo Sloterdijk, apresenta-se de maneira mais triunfal do que nunca na modernidade. Então, para Sloterdijk, essa relação com o outro, ela é fundadora e imemorial. E é disso que o Roberto Carlos está falando quando ele fala de um galo. Eu estou muito feliz agora que vocês trazem Aristóteles e Sloterdijk, sei lá o que, com o nome desse cara, e eu falo de galo. Do galo cantando black metal. Essa é a minha contribuição para esse programa. Que na verdade foi o que definiu, né? Porque eu enxergo essa análise musical como uma libertação do espírito dos últimos séculos, sem preconceitos, em que havia uma corrida entre um lagarto, um galo e um cachorro. E quem ganhou foi o galo. Sim. Tá, mas essa é o sentido da letra ou esse é o sentido da nossa análise musical sobre a letra? É o sentido da nossa análise musical, porque quem quiser reconstruir hoje experiências fundamentais de comunhão e de comunidade precisa estar livre de reflexos antimusicais. Uhum. Né? Uhum. Foi demais, Rafael. Foi demais. Tipo, olha no retrovisor um pouquinho e começa... Volta um pouco. Volta, esterça. Cara, no fim, a gente tá dando milho pro galo comer. É isso que eu queria. Ah. Lê a próxima aí, Guga. A próxima história vai se chamar Tender com Cravo. Ok. Cara, qual é a do cravo? Vamos lá. Ah, sei lá. Eu acho que é um lance pra decorar, que é pra ele ficar parecendo um edredom. Mas o problema é que ele deixa aquele gosto de mofo na comida, né? Ai, caraca, velho. É só porque o tender, ele é uma capa vermelha, né? Uma capinha, assim, que não tem muito relevo nem nada. Então fica aquela bolinha, fica sem graça. Então você corta os losangos e põe os cravos pra adicionar textura e tridimensionalidade ao tender. É, uma outra ideia é só simplesmente servir um abacaxi. Tem tudo isso aí já, já vem com ele e não tem gosto de mofo. É, é uma boa ideia, mas não fica o gosto não, fica só naquela pontinha ali. Fica horrível, cara, aquele gosto dura um ano, ele vai durar até o Natal do outro ano. Essa história se chama Tender com Cravo e foi mandada pra gente pelo Matheus Gutenberg. Como se pronuncia Gutenberg em alemão, Rafael? Gutenberg. Obrigado. Fala, galerinha do GugaCast, ele é youtuber. Né? Podem falar meu nome, eu sou o Matheus e ainda quero fazer parte da bolha, só estou esperando o aplicativo. Cara, o aplicativo vai estar disponível primeiro pra quem já faz parte da bolha, então é melhor você ir pra lá. Em 2014, eu e minha esposa fomos passar o Natal em Calgary, no Canadá, onde mora meu amigo... Só que a mãe da esposa dele, que mora nos Estados Unidos, tinha ficado doente bem na época e eles tiveram que viajar pra ficar com ela, bem quando a gente estava indo pra lá. Mas ele liberou o apartamento pra gente, foi ótimo. Ah, agora eu entendi. Eles iam na casa do amigo, mas o amigo teve que ir pros Estados Unidos ver a sogra que tava passando mal, mas eles ficaram na casa do amigo sozinhos, ok. Bons amigos. Só que estávamos só nós dois e a gente achou que não ia ser tão legal passar o Réveillon sozinhos em Calgary. A cidade é linda, mas no inverno tudo fecha muito cedo. Ia ser um pouco estranho não ter festa nenhuma. Ei, Calgary. Aí, um abraço. Abraço pro gelo. Sasquatch. É, um abraço pra todos os calgarienses. Aí, pesquisando na internet, a gente achou esse lugar incrível que é a região de Banff e Jasper. É tipo Gramado, uma cidadezinha pequena, turística, feita pro inverno. Tinha um clima romântico e aconchegante e dava pra ir de carro. A gente estava com um carro alugado e resolvemos encarar. No dia que estávamos saindo, liguei para o meu amigo para avisar que estávamos deixando o apartamento e indo para Banff. Ele ficou maluco. Falou pra gente não ir, que a estrada é perigosa, que os canadenses dirigem feito loucos na neve e que a gente podia morrer. Cara, canadense não dirige feito louco. Não acontece isso. Se fosse em Michigan, ok. Eu confesso que deu até um medo, mas a gente pensou que já estava tudo pronto, estava um dia lindo e que não ia acontecer nada. Sabe como é? Palavras ditas antes da merda. Sim. E aí a gente pegou a estrada e nada aconteceu mesmo. Ainda bem. Ah, que bom. A estrada é enorme, movimentada, cheia de postos com restaurantes. A estrada em si foi legal. Tinha bastante neve no caminho, mas não tava nevando e dava pra ver que a neve tinha sido removida recentemente. Neve, neve, neve. Neve, neve, neve. Abraço pra neve, de novo. É, Milton Neves, né? Abraço. Família dele. Caralho! Eu não acredito! Cara, vai buscar minha cabeça que saiu metade pela janela, cara. Imagina o vizinho do Caio. Por que esse maluco de vez em quando dá uns berros de madrugada? Milton Neves é o Jon Snow que a gente merece, cara. Eu e a Renata, minha esposa, ficamos rindo daquilo um monte. Aquela estrada era mais segura que a BR-101 ou do que a Dutra que a gente já pegou tantas vezes em feriado. A gente já tinha ido pra Roma, onde o trânsito é infernal, pior que Rio e São Paulo. Caraca. E aí, meu amigo, todo preocupado com canadenses? Canadense é o povo mais amistoso e cuidadoso da Terra. Cara, isso é uma coisa que eu penso aqui o tempo inteiro. Assim, toda vez que o trânsito tá meio ruim, assim, você tem que fazer aquilo, sabe? Você tá na esquerda, tem que virar à direita. E eu fico, putz, isso vai ser uma merda. Aí eu lembro que eu dirigi em São Paulo, cara. Quem são esses caras? Eu só vou. E todo mundo abre. Não, e outra, aqui é tudo largo, né? Dá pra andar com o carro de lado, se você precisar. Um eterno drift, né? Em São Paulo é tudo socado, cara. Se cabe mais uma pista... Tipo, olha, estão usando mais celtas. Vamos fazer mais uma pista. E outra... não dá 2 horas de viagem. A gente foi parando nos postos, comprando coisas, e levou mais tempo, mas dá pra ir em menos de 2 horas. Chegando em Banff, adoramos a cidade e ficamos circulando a cidade. Mas depois de 2 dias, não tem mais muito o que fazer. A gente, quando é turista, né, a gente tem essa ideia de que tipo, a gente tá pagando pra estar aqui, tem que fazer mais coisas, senão isso é um prejuízo. E era dia 31, e a gente não tinha planos, então decidimos ir pra Lake Louise, onde tem uma estação de esqui. Lake Louise não é o nome do acampamento de Jason? Nossa, não, é como que é? Salt Lake? Não, é... Ah! Não, mas é um nome assim. Sim. Onde tem uma estação de esqui. A ideia era passar a noite de Réveillon lá, conhecer a cidade e depois ver fogos por lá e tudo mais. Crystal Lake, tá, falei. Nesse dia, tava nevando. Falei com meu amigo, falando que a gente ia pra lá. E ele veio de novo com aquele papo de que é perigoso, porque tava nevando e tal, e é na serra. Mas depois da primeira, a gente tava confiante e foi mesmo assim. E foi a mesma coisa. A estrada é rápida, em menos de 1 hora a gente tava lá, um monte de gente indo e voltando também. A gente sacaneando, falou que nosso amigo esqueceu mesmo como é ser carioca e se virar. Virou canadense. É uma frase muito comum no Rio de Janeiro. Ih, virou Canadá. Tava tudo uma zona, agora tá tudo certinho, organizado, fazendo fila. É. Ô, meu canadense. Lake Louise é lindo, mas não tem muito o que fazer se você não vai esquiar. E a gente não ia. Caraca, por que que vocês foram então? É, cara, porque você não vai pra Toronto, onde tem o que fazer o tempo inteiro? Esse cara, ele tem uma dinâmica. Ele tá num lugar, e aí dá uma quirica, e ele resolve ir pra outro lugar. Parabéns pela utilização da palavra quirica. É. E aí ele acha tudo lindo, maravilhoso, mas vem a quirica de novo, e ele tem que mudar pra outro lugar. E aí ele fica fazendo isso sem parar. Daqui a pouco vai virar o ano. Ele tem que fazer turismo em Londres, Paris, no Rio de Janeiro. Né? Que é lugar que tem coisa, São Paulo, que é lugar que tem coisa pra fazer o tempo inteiro. Não ir pra Gramado canadense. É, ou pra uma fábrica, né? Na fábrica também tem coisa pra fazer o tempo todo. Se Gramado é como é, imagina Gramado canadense. É, um abraço pro Gramado canadense. Que não tem um carrinho passando tocando funk alto. Que não tem aquele racha malemolente às 2 da manhã. Bom, continuando aqui. Eles falaram que não iam esquiar e tal. Aí ele falou assim, além de tudo, não ia ter Réveillon, ia ser a maior furada. Então a gente pensou que podia fazer o seguinte, ou voltar pra Banff e ficar por lá mesmo, que ia ser meio caído, ou ir até Jasper, a outra cidade lá perto, que todo mundo que visita uma vai na outra também. Só que é mais longe, 3 horas de carro. Mas a gente não tinha nada pra fazer, e seria a chance de ver um lugar novo, resolvemos encarar. Ó a quirica aí. Saindo de Lake Louise, várias placas na cidade tinham uns avisos de neve na estrada, falando pra ir devagar, essas coisas, e a gente fazendo piada. Aos poucos, a estrada foi ficando mais vazia, até ficar quase deserta. A estrada é linda, mas não é tão cheia de coisas como as outras que pegamos. Tá chegando, hein? Tá chegando. Eu tô preparando aqui. Vai, continua. Tá chegando a avalanche. Só o sangue na neve, sabe? Aquela mancha vermelha na paisagem branca. Eles vão atropelar um alce. Nossa, sim. Passou mais um tempo, começou a nevar. A gente ainda tava curtindo, mas foi aí que o corrente de pneu, o anticongelante de radiador, o gelo no para-brisa, o pé de raquete, resolveu dar as caras. Pé de raquete é muito boa. Pé de raquete é muito bom. É verdade que você usa raquete pra andar na neve? Eu acho que você usa raquete pra andar na neve quando você tá num lugar que tem muita neve fofa. Aham. Ele passa por entre a neve e vai te dando uma estabilidade. É, e talvez porque a área, né, de contato é maior também, porque é uma raquetona. Isso, exato. Pegamos uma pequena poça de gelo e demos uma bela patinada na estrada. Sentimos o carro deslizar totalmente sem controle pela contramão. Caralho! Olha o alce aí. Caraca! Fazendo zigue-zague na estrada e por pouco a gente não vai de cara num barranco. Deu medo. Depois que eu retomei o controle do carro, parei no acostamento pra retomar o fôlego. A gente ficou um tempo conversando, mas voltamos a dar risada e prosseguimos. É, porque é normal, né? Quase morremos. Abraço pra Dona Morte. Passou aqui perto. Agora... Aí ele fala, cara, você viu a sua vida passando toda diante dos seus olhos? A pessoa, vi. Então, você não me devolveu aquele casaco. Agora vamos pegar a estrada de novo. Agora com todo cuidado e olho na estrada. Começou a nevar bastante. Resolvemos que era hora de parar e tomar um café, conversar com o local e começamos a procurar um posto. Passamos o primeiro, fechado. Passamos o segundo, fechado. A neve continuava forte e a gente começou a ficar com medo mesmo. O bota na neve, quando ele vem, quando você desafia ele, ele não vem pra brincar. A gente começou a ficar com medo não só de deslizar e morrer. Não apenas deslizar e morrer? Não, coisa besta. Como também de ficar sem gasolina para chegar em Banff. Mas eles não estavam indo para Jasper? Meu Deus do céu. Ok. O carro era um Toyota Corolla e até era econômico. Mas a gente não achou que ia estar tudo fechado no dia 31 de dezembro, numa estrada coberta por neve, com várias placas dizendo pra gente não ir, né? É. Renata tava chorando já e em pânico. E a gente começou a discutir por qualquer coisa. A gente brigava a cada 5 minutos, tentando ouvir alguma coisa no rádio, que obviamente não dizia nada. A estrada era deserta e a gente começou a cogitar parar outro carro pra pedir ajuda. Mas a gente não sabia o que ia dizer. Estamos com medo? Estamos com frio? Somos idiotas? Sim, para as três perguntas. Eu tô sentindo frio já. Foi aí que eu tive a brilhante ideia. Isso aí aconteceu com você também, não foi, Rafael? Você ficou andando na neve? Já contei aqui, inclusive, né? Eu só não chorei. Foi aí que eu tive a brilhante ideia. Vamos ligar pro seguro do carro e dizer que temos um problema e mandar eles buscarem a gente aqui. Tudo bem se não tiver nada. O importante é que alguém venha. Cara, foi uma puta ideia, realmente. Foi, realmente. Você finge que tem um problema no carro e quando o cara chega lá e fala assim, ah, ligou o carro. Tá, ok, tira a gente daqui. Mas sabe quem veio, meus caros? Sabe quem é a única pessoa que aparece quando você já está se cagando de medo na neve? A merda branca? Depende. Se você for o Roberto Carlos, pode aparecer um galo. Exatamente. Ele mesmo. O esqui apertado. O toca que pinica, o luva sem dedo. No que a Renata pegou o celular pra ligar, percebemos que também não tem sinal de celular por lá. Caralho. Aê! Ele tá escrevendo isso do além, né? Morremos, então morremos. Sim, exatamente. Teria 29 anos se estivesse vivo. Estou aqui psicografando essa carta pra vocês. Aí, meu caro, como diz o Caio, aí babou. Fala aí, babou, cara. Aí babou. O cagaço bateu forte. Eu comecei a chorar e falar que a gente ia morrer. Eu parei de ficar em pânico. Eu ia morrer, a gente vai morrer. Com o volante na mão, sabe? A gente vai morrer. Eu parei o carro um tempo pra me acalmar. Mas a Renata começou a gritar pra eu continuar. Porque em menos de um minuto parado, a gente já tava com o para-brisa todo branco. É, porque aí tá sendo enterrado, né? Ai, meu Deus, cara, que aflição. A gente começou a fazer conta se a gasolina ia dar. Andando a 20 por hora na estrada, desligamos o aquecedor para economizar gasolina, o que foi um grande erro, porque embaçou todo o carro. Aí começamos a fazer uma dança revezamento entre desligar o aquecedor, começar a congelar, ligar, desembaçar, sentir os dedos, desligar de novo. Tudo isso tentando fazer a conta de gasolina e ver se ia dar para chegar. Cara, brasileiro subestima demais a neve, né? É. A gente acha que é muito malandro, cara, mas essa malandragem a gente não tem. Ganhou uma confiança ali, né, indo pra Lake Louise. Exatamente. Acho que passou mais de uma hora da gente fazendo isso, chorando e brigando. Eu tava mentalmente já me despedindo das pessoas. Depois de um tempo em silêncio, a Renata grita, Matheus! Igual o Guga grita pro Rafael falar as coisas que aconteceram no ano. Eu fiz certinho aqui. Lá no fundo, uma luz e algo que parecia uma placa de posto. A gente encontrou uma saída e foi. Como que por um milagre, o posto estava aberto numa pequena vila na beira da estrada. Toca o sino aí, por favor. É o Papai Noel chegando, né? É um milagre, né? É. Milagre de Natal. Milagre de Natal. É, ele chega lá, aí o cara abre o posto e fala, eu vou te matar. Então, o Robert De Niro, né? O Jason. O cara do posto, ele também é um goleiro de hóquei. Cheguei lá e parei para abastecer o carro. Mal podia esperar pelo luxo de ter o aquecimento ligado o tempo todo. Desci do carro, esfreguei as mãos, peguei a carteira e... Que carteira? Ah não, cara. Ah não, aí você tentou, aí você também... É, não, não, não, parou. Vai se benzer, cara, pelo amor de Deus, banho de sal grosso, gente. É, caralho. A gente tinha que ter dado o nome dele de Chevy Chase lá no começo. Cacete! É, né? Amarrou o cachorro no para-choque. Claro, óbvio, isso era só a cartada final do Neve Mijada. Colocar a salvação na nossa cara e depois tirar. Reviramos todo o carro e nada de carteira. Eu lembro de ter usado ela pra pagar pelo café na estação de esqui em Lake Louise. Devo ter deixado ela cair lá. Na carteira da Renata, só documentos. Ela não tinha cartão internacional e todo o dinheiro em espécie estava comigo, claro. Que é assim que se faz. Exato. Ele tinha que ter feito como o Doralino do outro episódio, que fez um bolso interno na calça. Esse cara também, quando ele compra ovos, ele põe todos na mesma cesta. Muito bom, Gustavo. Parabéns. Entrei na lojinha sem saber o que fazer. O moço atrás do balcão me olhou com uma cara de que porra é essa que esse maluco tá fazendo aqui a essa hora. O nome dele era Tony. Agora ele... eu tô imaginando o Tony Tornado. Ele pensou isso, mas ele falou, hi, my name is Tony. Tony Tornado. Eu expliquei pra ele, cara, no Canadá, esse cara aqui vai, ele vai ter um São Bernardo que tem um barrilzinho com conhaque. Pode crer. Eu queria dizer uma coisa, que conhaque também é uma indicação geográfica da região de conhaque. Mas no Brasil, ele é produzido há mais de 100 anos com a grafia em português. Uhum. E aí o que acontece é que no Brasil é reconhecida a indicação geográfica, mas se você escrever com NH e QE, você pode usar conhaque normalmente, mesmo que não seja da região de conhaque. Mas é um derivado de uva, geralmente não é o que os São Bernardos têm. Parabéns, Rafael. Parabéns, Rafael. Obrigado. Eu tô speechless aqui. Ok, expliquei pra ele toda a situação, tudo. Calgary, Estrada Boa, Banff, Estrada Boa, Lake Louise, Estrada Boa, queríamos ver o Réveillon em Jasper, e ele, como todo bom canadense, ouviu tudo, não me sacaneou, e me falou que ele só estava ali porque não sabia que não era pra abrir hoje e já ia fechar. Ele foi trabalhar no feriado sem querer, e por isso o cara se... Deixa eu tocar o sininho de novo. O Papai Noel chegou pra você, cara. Milagre de Natal. O canadense foi trabalhar quando ele não precisava. E aí ele falou, tá, já tô aqui mesmo, né? Vou abrir essa porra. Não, ele abriu e aí depois que ele percebeu que não era pra abrir, ele ia fechar, porque ele percebeu que ele tava indo contra os donos de posto. É, e não foi só isso. Liberou a bomba pra eu pôr gasolina no carro. Eu falei que ia pôr só um pouco e ele disse pra eu encher o tanque. Caraca. Porque não ia ter outro posto aberto, cara. Parabéns, Tony. Ah, puta, cara, que pariu, Tornado. E aí depois ele saiu, entrou num trenó e saiu voando. Saiu voando, é. E ele falou, exatamente. Merry Christmas, senhor! Não, não. Sabe o que aconteceu? Eles falaram, caraca, isso é um milagre de Natal. Aí quando eles foram embora, eles viram por baixo do casaco um pedaço da calça do Papai Noel e a bota. Ah, é, boa. Exato. E aí eles falaram, é o Papai Noel! Aí quando correram e abriram a porta, ele já tinha sumido. E aí o Papai Noel piscou pra câmera. É, e lá no céu a gente viu o trenó voando com as renas. Isso. Ou ele tá só delirando enquanto eles né, congelam dentro do carro e ele tá digitando isso com a mão tremendo antes de desmaiar antes de pela última vez. É, o próximo parágrafo vai ser, se eu estivesse vivo, estaria com 30 anos. Imagina, ele tá andando de carro, aí para ele olha pro lado assim, tipo, que nem filme de terror assim, ele olha pro lado... Aí tem um boneco de neve bem creepy, ele fica encarando o boneco de neve e ele vê a boca mexendo assim. Vou te matar. Cara, a história é realmente um milagre de Natal. Não, é muito. Eles iam se foder demais. Ele falou pra encher o tanque porque não ia ter outro posto aberto. Falou pra gente tomar café e pegar o que quiser da lojinha. Putz, aí ele... Nossa, aí canadou demais, cara. Pegar o que quiser da lojinha pra se preparar pra gente não passar fome. É porque ele falou assim, já que vocês vão morrer em provavelmente 3 horas, leva o que quiser aí da lojinha. A gente se emocionou com o gesto dele e começou a chorar de novo, lógico. Em nenhum momento ele desconfiou da gente ou regulou a ajuda. Eu voltei no carro e peguei uma camiseta da seleção que eu tinha e dei de presente pra ele. ok. Não, foi legal. Podia ter dado umas havaianas também, né? Dá uma camiseta da seleção, ela vai estar novinha, né? O cara usa só às vezes, só no dia do jogo e tal. A havaiana vai estar detonada, a não ser que ele tenha uma específica pra dar pro Papai Noel ali. Sim. Eu pedi pra ele me dar o telefone, que assim que eu chegasse no hotel, eu ia ligar e dar o número do cartão de crédito pra ele cobrar o que a gente consumiu e a gasolina. Pegamos bolachas, donuts, queijos, salame, mandou bem, 2 copões de café e água e fomos embora. Anotei tudo num papel, assinei com o meu nome falando que devia o valor acima... Cara, ele é um Lannister. Anotei tudo num papel, assinei com o meu nome falando que devia o valor acima e tirei uma foto pra lembrar. Só faltou ali, eu vou trazer aqui o tabelião pra reconhecer firme. Aí o tabelião chega, sabe? Só tinha 2 coisas abertas, o posto e o tabelião. Ele ficou meio constrangido com o presente e com o negócio da conta, mas aceitou. No fim, ele mandou a gente voltar pra Banff. Falou que a gente tava 1/3 do caminho só e que ia escurecer e ficar pior. A gente concordou, até porque a gente já tinha visto a estrada e era mais cômodo. Voltamos mais tranquilos, rindo, aquecidos e de estômago cheio. A neve ainda dava medo, mas sabíamos quando íamos chegar. Indo a 20 por hora, passamos reto por Lake Louise e voltamos pra Banff. Por sorte, a gente não tinha dado check-out do hotel e nosso quarto ainda estava lá. Passamos o Réveillon exaustos, deitados na cama vendo televisão e comendo cup noodles. Era tudo que a gente queria. No dia 2 de janeiro, liguei lá e paguei minha dívida com o posto. Pedi para avisarem nosso amigo Tony que havíamos chegado sãos e salvos graças a ele. Segue aqui as fotos do nosso amigo e da conta. Ele mandou as fotos? Ele não mandou as fotos. Ah, eu quero ver agora. Pô, também. Muito boa a história. Cara, que é uma história de milagre de Natal, se bem que foi depois do Natal. Milagre de Réveillon. É, também existe, né? No Canadá é milagre o ano todo. É. É só mais um dia no Canadá. Eu vou começar a usar, ih, Canadô, quando as coisas derem certo, sabe? Vamos lá, então. Essa história se chama Sidra Cerezer. Olá, Guga, Caio, Rafael, tudo bem? Meu nome é Aur, tenho 18 anos, sou de Campinas. Ih, Campinas. Se a gente ficar batendo nessa tecla, vai envelhecer. O Milton Neves, eu acho. É, ou não, tem que parar o Milton Neves. É, tem que parar o Milton Neves. É abominável o Milton das Neves. Se vocês conseguirem... É impossível. Peço que troquem os nomes dessa história. É sempre mais divertido quando surge um novo Arnaldo. Arnaldo tá bom pra todo mundo? Tá maravilhoso. Arnaldo, perfeito. Quando pequeno, o Natal sempre foi a minha época do ano favorita. Significava ir na casa da minha avó, no dia 24, ver meu tio-avô padre, depois da missa, bebendo caipirinha e oferecendo este famoso suquinho de Deus, como ele chama, pra mim e pros meus primos. Significava brincar até dar meia-noite, fingir dormir pra ganhar presentes do bom velhinho, pra depois voltar a brincar, agora com coisas novas. Peraí, ele era pequeno e tomava caipirinha? Vamos deixar passar, deixa passar. Não, e se ele tem 18 anos, isso não foi nem nos anos 80. Isso foi já nos isso anos... Foi agora. É. Foi agora. Semana passada. Até a hora em que nos colocassem pra dormir. E quase sempre depois disso também. No dia seguinte, ir bem cedo pra casa da minha outra avó, onde mais presentes esperavam. Junto com o nhoque mais delicioso que já foi feito. Puta merda, nhoque, hein? O nhoque essa hora, hein? Puta merda, nossa, tão bom. Natal era uma festa que eu gostava mais do que meu aniversário. Desculpa, Guga. Desculpa, Jesus. É o aniversário dele. Que é alguns dias depois, no dia 29. Data em que todos os amigos estão viajando. Acabei de ver meus parentes pouco antes e já ganhei meus presentes. Mas, mesmo assim, o bolo é muito bom. O bolo. É, realmente, né? O bolo. A gente desencanou das cidades, agora vale pra qualquer palavra. É possível inferir que meu amor pelo Natal era também parte de uma crença absoluta na figura do Pai Natal. E de fato era. Que figura interessante. Um velhinho que passa seu ano apenas observando os meros mortais para diferenciar os bonzinhos dos malvados. Preto ou branco? Não existe meio termo. Para os malvados, carvão. Para os bonzinhos, presentes. E eu era bonzinho. Minha crença em Papai Noel parecia inabalável. Nem os sermões do meu tio-avô conseguiam quebrar a fantasia. Mesmo quando ele dava broncas nos pais em suas missas por fazerem as crianças acreditarem no bom velhinho, ao invés de São Nicolau. Rafael, você lembra da piada do São Nicolau? Ah, não. Não lembro, não. Continuando. Mas, logo... eu descobriria que havia algo capaz de destruir minha fantasia. Um plano maligno, elaborado pelo próprio sacolé de carambola. Pô, parece bom sacolé de carambola. É, pareceu bom mesmo. Se arquitetava por detrás dos panos e culminava para o fim da alegria na Terra. Uma facada pelas costas que viria do lugar mais inesperado de todos os tempos. O ano 2007. Rafael! Nossa senhora. O que mais aconteceu no ano de 2007? Em 2007, o site cantinhovegetariano.com.br deu uma receita de rabanada vegana, que leva pão, açúcar, cravo, canela e leite de soja. Cravo. Nossa, gente. Como é que você consegue estragar uma receita perfeita como rabanada? Caramba, gente. Como é que você consegue estragar qualquer receita perfeita? Pão no cravo. Cravo. Exatamente. É por isso que o cravo brigou com a rosa, né? Ele é do mal. Nossa, nossa. tios do pavê unidos contra o Rafael. Eu achei boa essa piada. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Continuando aqui. Depois do Rafael acabar com o humor do mundo. Eu tinha apenas 7 anos. Não era nem época de Natal. O lugar, a casa do meu melhor amigo. Osvaldo. Osvaldo? Osvaldo. É, Osvaldo, amigo do Arnaldo. Ok, Osvaldo. A mensageira de Mephisto, a prima deste amigo. Teobalda. Arnaldo, Osvaldo, Teobalda. Perfeito. Era domingo à tarde. Como de costume, eu iria para a casa de Osvaldo, que morava logo em frente. Eu devia ter notado que o ar estava mais frio. Não um frio que resfria o corpo, mas um frio que gela a alma. Naquele dia, a prima dele, Teobalda, estava lá. Eu não a conhecia, nem havia visto ela chegar. Foram os dois abrir o portão. Como nenhum mal se anuncia, e sim se disfarça, Teobalda se apresentava como o exato oposto da maldade. Era uns 2 anos mais velha, os cachos loiros perfeitos, como espirais de Fibonacci em forma de cabelo. Que bonito. Né? Falando de coisas da internet, vocês já viram aquele site que fica fibando as coisas? Fibando. O cara enxerga espirais de Fibonacci em tudo. Então, tem, sei lá, a imagem do gordinho caído na calçada. Ele vai lá e põe a espiral de Fibonacci em cima. Aí ele chama isso de fibar. Muito bom. A pele bronzeada por um sol que não este, um sol que só devia existir no lugar de onde ela veio. E os olhos, olhos verdes tais quais esmeraldas, com um olhar de cigana, tal qual Capitu. Ele fala muito tal qual. Tal qual. Ei, tal qual. Deus. Se você não gosta dessa piada, cara, desculpa. Abraço pro Atlético de tal qual. A visão me foi um choque que botou abaixo qualquer muro que pudesse me proteger do que viria a seguir. Tal qual. Nos pusemos os três a conversar em roda sobre assuntos diversos. Embora a conversa não fosse bem a palavra, pois quem falava era apenas a Teobalda. Eu ainda estava em choque e só consegui olhar, meio boquiaberto, para aqueles olhos. Quanto ao Osvaldo, ele tinha uma paixonite pela prima e se encontrava em uma situação quase pior que a minha. Coitado, ela era de fato linda e sabia disso. Como dona da palavra, Teobalda tinha o poder de alterar o assunto a hora que quisesse. Como a encarnação do embrulho mole, ela tinha vontade de destruir alguns sonhos. Teobalda começou por baixo, para o sofrimento ser maior. Ela queria ver o quanto estrago conseguia fazer, quantos sonhos podia destruir dentro de um período de alguns minutos. Como se aquilo fosse uma gincana diabólica de um Silvio Santos sete pele. Perguntou se gostávamos de chocolate. Sim, claro. Respondemos quase babando. E ovo de chocolate? Acenamos com a cabeça. Vocês sabem que quem compra os ovos são seus pais, né? Hesitação. Ou vocês realmente acham que o coelhinho da Páscoa é real? Mais hesitação. O coelho da Páscoa não existe. Não existe. Não existe. As palavras soavam como tiros e tinham o mesmo efeito ensurdecedor. Com um sorriso malicioso, ela conseguiu matar a queima-roupa, o coelho da Páscoa, na nossa frente. E não pudemos fazer nada. Que menina do demônio. Passou para o próximo, para não perder tempo. A fada do dente também não existe. Direta como uma flecha, que eu vi, cortando o ar, arrancar as asinhas da pequena fada, deixando-a cair em um penhasco sem fim. Eu só não vi o corpo. Era muita informação. Faltava ainda um, é claro. O prato principal, o peru de Natal. E vocês sabem do Papai Noel, não? Eu gelei. Tudo ficou esbranquiçado. O mundo parecia em câmera lenta. Não, porra! Puta que pariu. Eu fiz a fatídica pergunta. O que que tem o Papai Noel? Silêncio. Teobalda se virou pra mim lentamente. Aproximou seu rosto do meu. Sempre achei que... Sempre achei que o Azazel do ombro esquerdo cheiraria a enxofre. Mas seu cheiro era de uma flor. Papai Noel não existe. É só o seu pai que compra os presentes. Tio Sassá havia conseguido. Seu plano maquiavélico estava completo. Papai Noel fora degolado diante dos meus olhos. Minha alma fora cortada em pedaços pela mesma faca. meus olhos encharcados diante daquelas duas esmeraldas, secas como um deserto e repletas de malícia. Teobalda voltou a se afastar. Agora, abri um largo sorriso de dentes perolados. Querendo ou não, Lúcifer também já foi um anjo. Caralho, velho, escreve muito bem também. Eu me levantei, ainda meio atordoado. Olhei uma última vez para aquela figura de mastema angelical e saí correndo. Corri o mais rápido que pude até minha casa. Larguei os portões abertos. Atravessei a rua sem olhar. Fui direto pro quarto dos meus pais. Minha mãe estava lá. Ela me perguntou se estava tudo bem. Papai Noel não existe, né? Perguntei. Ela não tentou desmentir. Vi a tristeza dela ao perceber que minha tão boa fantasia havia terminado. Mas ela fez que sim com a cabeça. Eu enxuguei meus olhos e aceitei. Era um garoto crescido agora. Mas a fada do dente existe mesmo. Disse minha mãe sorrindo. Eu acreditei. Muito bom, cara. Que história foda. Papai Noel tem que morrer. Bom demais. Porra. Eventualmente. Cara, sabe que lá em casa isso aconteceu recentemente, assim, mas não com essa dor toda. A Bia, minha filha mais nova, ela falou assim, pai, eu acho que a fada dos dentes não existe. Aí eu falei, ué, filha, por quê? Aí ela falou, ué, porque ela não existe, ela não ia ter por onde entrar pra pegar o dente. Caraca, já apelou pra racionalidade. É, aí eu falei, ah, filha, tá bom. Aí ela falou assim, e coelhinho da Páscoa? Coelho não faz chocolate e nem vai na loja comprar. Porque ela achou que se o coelho comprasse o ovo de chocolate, tudo bem, ele poderia existir, mas ela nunca viu um coelho na loja, entendeu? Uhum. Exato. É filho do Rafael, né? É, e aí ela entrou numa conversa de coelho, assim, falou assim, mas coelho nasce de ovo ou da barriga da mãe? Aí eu falei, coelho nasce da barriga da mãe. Ela, eco, que nojento. Aí ela falou, e o Papai Noel? Aí eu falei, o que que tem o Papai Noel? Aí ela falou, eu acho que eu tenho certeza que ele não existe. Eu acho que eu tenho certeza. Foi muito fofinho. E aí eu falei, mas por que, filha? Ela falou, se ele existisse, quando ele vai lá na casa da vovó, ia ter um trenó estacionado. É, muito bom. Não tem nenhuma evidência. É. E aí ela falou que esse ano, quando o Papai Noel for, ela vai pegar uma lanterna e enquanto ele estiver distribuindo os presentes, ela vai no jardim ver se o trenó tá lá. E se não tiver, é porque o Papai Noel não existe. É agora que você tira um trenó do rabo e faz isso acontecer, Rafael. Ah, muito bom. Rafael, traga o nosso ano para a sua conclusão. Vou ler aqui a última história, e o nome dessa história é... Panetone Trufado. Panetone Trufado, excelente. Porra, guardou melhor, então pro final. É. Olá, Guga, Rafa e Caio. Antes de tudo, muito obrigado pelos episódios do GugaCast. Eles são a grande alegria da minha semana, e já tive que parar o carro para rir várias vezes sem causar acidente. Eu parei uma vez para chorar também, vocês sabem do que eu estou falando. Amo o GugaCast, amo vocês, obrigado. A gente te ama também. Bem, vamos à história. Eu preciso manter esse e-mail anônimo por razões óbvias, então não falem meu nome. Eu vou me chamar aqui na história de Tiago. A gente vai chamar ele de Tiago ou a gente vai dar um nome pra ele? Não, a gente tem que dar outro nome. Eu voto em Nigel Mansell. Nigel Mansell. Ok. Vou contar a história do Natal e do Ano Novo no longínquo ano de 2012. Vou facilitar a vida de vocês aqui. Aí ele botou um link da Wikipedia do que aconteceu em 2012. Eu acho que a gente podia cortar essa parte. Rafael! O que mais aconteceu no ano de 2012? Além do mundo ter acabado. Foi igual o Ronaldinho Gaúcho agora, hein? É, né? Em 2012, Ana Maria Braga mostrou sua árvore de Natal decorada com frutas de plástico. Ai, que coisa horrível. Que beleza. Tô imaginando um monte de banana, pera. Tipo, não fruta, né? Tipo, noz, essas coisas. Não, só kiwi. Em cima um abacaxi. É. Que bonito. Era o meu primeiro ano na faculdade de Direito de uma importante universidade aqui da minha cidade. Eu era um aluno exemplar. Passei num vestibular difícil entre os primeiros em um dos cursos mais concorridos do Brasil e lá estava eu. Isso depois de anos sendo um dos melhores alunos da minha escola. Parabéns.

eles contaram para os meus outros tios para se aconselhar. E um casal de tios meus que são um pouco mais bem informados, mostraram várias histórias para eles relacionadas a isso, e os convenceram de que eles estavam errados. Estava tudo armado já, e todo mundo sabia, e sabia que isso ia rolar. Eles até tentaram chamar o Nelson Piquet. Caramba. Mas não conseguiram o contato dele. Cara, ia ser incrível. Nigel Mansell saindo de dentro do peru, sabe? Ahá! Com champanhe, né? Exato. Eles não conseguiram porque o Nelson Piquet foi mais rápido, né? Ele tava lá na frente. Nossa senhora. Tocando a música, né? Deixa eu ver se eu lembro como toca a música. Ah, tava indo tão bem. Tava indo muito bem. Acabou aí, caçulinha? Caçulinha. Quando eu era pequeno, eu ficava treinando tocar isso. E esse foi um ano em que tudo realmente mudou. Eu comecei 2013 como uma pessoa mais aberta. Foi realmente um recomeço. Eu aprendi muito sobre mim mesmo. Aprendi, inclusive, sobre como gays podem ser os mais preconceituosos consigo mesmo e com os outros. Eu e o Nelson Piquet já não estamos mais juntos, mas ainda somos amigos. Ah, poxa, ok. Faltou isso. Eu me casei e teve cerimônia religiosa e tudo mais, com a presença dos meus pais, dos pais do meu marido e do Nelson Piquet também. Pô, que sensacional. Caralho, que legal. O Nigel Mansell é o cara mais maduro do mundo. Exato. É... O Nigel Mansell, aí olhou assim e ele tava com uma bota disfarçada do Papai Noel. Sim. Fiz uma homenagem pra ele no meu discurso. E acho que contar essa história aqui, mesmo com a mudança de nomes, é uma ótima homenagem também. Desculpa, Pedro. Teria sido realmente. O milagre do Natal é essa história continuar sendo bonitinha, mesmo com esses nomes. Fórmula 1 dos anos 80. Obrigado, Feliz Natal e Feliz 2019. Abraços, Nigel Mansell. Maravilhosa. Que história boa, cara. Cara, que bela maneira de terminar esse ano. Que mensagem de esperança para o próximo ano. Não era isso que a gente precisava? Era isso. Demais. Antes da gente acabar, eu quero fazer alguns agradecimentos, porque esse é o nosso último programa da temporada... A gente vai voltar lá por fevereiro. Vão ter programas na timeline, a gente vai fazer algumas coletâneas, vai fazer coletâneas de momentos secretos, vai ter coisas legais na timeline rolando, mas a gente entra de férias, a gente volta lá em fevereiro. Eu queria agradecer um monte de gente aqui que faz parte da história do GugaCast. É impressionante que a gente construiu um talk show desse tamanho em 2018. 2017, quando eu tava aqui fazendo nesse mesmo lugar, fazendo mais ou menos esse mesmo discurso aqui, eu falava assim, putz, como é que a gente ficou desse tamanho e tal? E 2018 ficou maior ainda, ficou mais gigante ainda. A gente tem um site, a gente tem um wiki do GugaCast, cara, que maluco isso. Que loucura. A gente... o grupo de assinante, o grupo secreto, ele tá tão gigante que tá quase impossível manter ele lá no Facebook, por isso que a gente tá fazendo o aplicativo... Tá quase lá, tá quase no final, a gente já vai começar os testes agora essa semana. Mais de 100 episódios que a gente fez, cara. Olha que maluco isso. Que coisa impressionante, assim. Tá aí outro milagre de Natal, assim, que não dá pra entender como essas coisas realmente estão rolando. Então toca o sino. ano que vem vai ser mais foda ainda. Vocês não têm nem ideia do que tá por vir. Vai ter um monte de coisa de explodir cabeça. Então eu quero agradecer aqui cada assinante, cada pessoa que assina a gente, que faz parte lá do grupo... que não só prestigia nosso conteúdo diário que a gente faz lá todos os dias, como são essas pessoas que permitem que esse podcast continue existindo e crescendo do jeito que ele tá. Também quero agradecer cada ouvinte que participou do esquema piramidal da brodagem, divulgou o GugaCast para mais pessoas. A gente é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil e um dos mais queridos graças às pessoas que fizeram isso, que indicaram o GugaCast para outras pessoas e fizeram que a gente alcançasse mais ouvidos. E claro... Cada ouvinte que a gente tem todas as semanas, cada um de vocês que tá aí me ouvindo falando isso até agora, depois de um programa de, sei lá, vai dar mais de 2 horas isso, e tá aí com a gente todas as semanas. Tem um monte de gente que manda tweet, manda comentário no site, no Instagram, no Facebook, falando que riu no ônibus, chorou no carro, chorou no trabalho. Cara, obrigado pra cada um de vocês. A gente atinge mais de 60 mil pessoas por semana, cara, por episódio. Olha que número monstruoso. A gente, Caio, Rafael... A gente toca toda semana pra um estádio lotado. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram que a gente fala pra praticamente toda semana uma mococa inteira? É, então, cara. Pra cada um de vocês que tá aí ouvindo a gente agora, que ouviu a gente ao longo do ano, que prestigia a gente, obrigado. A gente não é merecedor dessa audiência toda, desse carinho todo que a gente tem de vocês. Toda vez que eu recebo esses tweets e comentários, etc., eu tento responder todo mundo. Nem sempre dá, às vezes vem uma avalanche, assim. Às vezes quando eu solto alguma coisa, vem uma avalanche de comentário. Não dá pra controlar. Aí você não consegue mais controlar, tipo, quem você já respondeu, quem não e tal. Mas eu vou morrer tentando ler e tentando responder todo mundo. E todo mundo que fala comigo na rua também. Sempre vai ser algo legal. Sabe, me perguntaram essa semana, ah, não é um incômodo? Não, cara, nunca é um incômodo. E eu sempre fico assim, não, cara, não faz sentido você estar vindo falar comigo. Que loucura, que loucura. Caio, não começa a tocar música. Pera, calma, tá acabando. Os ouvintes que mandam histórias, a gente tem vocês no coração. Sem vocês não tinha programa. Continue mandando. A gente lê todas, a gente guarda todas. Vários episódios da temporada que vem vão ser feitos com histórias que a gente recebeu esse ano. Então, tipo assim, teve programa de show, de médico, de viagem, coisa assim. Você mandou história, não entrou, pode entrar no próximo, tá? Aos nossos anunciantes, Paulo da Alura, cara, eu queria ser igual a você, você é o melhor. Vasco, Rafa, obrigado pela paciência. Obrigado a todo o time da Alura, que tem uma confiança gigantesca na gente, é impressionante. Fábio, Rafa, Luiz, Evandro do Promobit, que apoiam a gente desde o começo, ouvem a gente. É uma honra fazer parte do que vocês estão construindo, obrigado. Luiz, Giovanna lá da Fini, a Ângela, Mariana, Mariane da Frito, toda a galera da Frito, da Fini, vocês têm os produtos mais legais. Obrigado por toda a diversão e churros que vocês proporcionaram pra gente. E o pessoal do PicPay, cara, o PicPay, o canivete suíço dos podcasts, cara. A melhor fintech do Brasil, esse unicórniozão que tá nascendo e a gente faz parte dele. Jéssica, Luiz, Anderson, Diogo, vocês não têm noção de como vocês são foda. Roberto Aragão, Marconi, que ajudaram a gente a fazer o Wiki, o site, e eles estão sempre a posto pra qualquer parada, toda vez que precisa de alguma coisa deles, eles fazem na hora, eles ajudam na hora, e é incrível. Preciso agradecer também a Patrícia e o Eric. O Eric, cara, ele é meu beta tester. Eu testo as piadas junto com ele, muitas das piadas que a gente conta aqui surgem dos meus papos com o Eric, e então eu preciso agradecer ele aqui também, porque as piadas que não funcionam, vocês estão livres delas por causa dele. E a Patrícia, cara, a Patrícia pegou uma bagunça enorme que existia aqui no GugaCast e consertou, cara. Se não fosse ela, nem tinha mais programa, já fazia tempo. Então, ela merece não só o meu agradecimento, mas o de todos vocês. E, claro, vocês, Caio e Rafael, vocês são os melhores editores, os melhores apresentadores, os melhores parceiros que eu poderia ter. Não tenho palavras. Nunca eu vou poder ser tão grato com vocês pelo que vocês fazem aqui. Obrigado. Feliz Natal. Feliz 2018. Muito obrigado a você também, Gustavo. É muito legal estar aqui. Também quero agradecer. Quero agradecer principalmente dos que você não agradeceu aí, as pessoas que mandaram histórias que nunca foram lidas no programa. Eu li todas. Eu me divirto muito. Nem sempre dá pra entrar, mas é como você falou, são eles que fazem o programa. E é muito legal que as pessoas dedicam seu tempo e suas memórias pra esse programa aqui. Então, obrigado, Gustavo, e obrigado, Caio, também. E eu também queria aproveitar, agradecer vocês por serem amigos queridos. Eu não mereço a sorte que eu tenho por conseguir viver fazendo o que eu amo, viver trabalhando com a mídia que eu mais, né, consumo, é a coisa que eu mais gosto de fazer, além de produzir podcast, é consumir podcast. Então, para todo mundo que apoia essa mídia, que ouve, que compartilha, que perde a paciência e fala, não, daqui o celular que eu vou assinar para você, não, daqui que eu vou te mostrar os programas, sei que tem. Muito obrigado a todos vocês. Vocês garantem que eu tenha um teto muito confortável e quentinho em cima da minha cabeça. E com joaninhas. Com várias joaninhas. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Um Feliz Natal. Um próspero ano novo. Ô, 2018. Saudade, 2018. Abraço. Cala, porque ele ponta direito. Né, Morsa? Fala, Morsa. Vamos terminar cantando Adeus Ano Velho? Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, ou dinheiro, saúde pra dar e vender. Adeus. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até ano que vem. Socorro. Esse Este podcast foi editado por Caio Corraini.